Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. California. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu fiquei em casa. Aqui é o Guga Mafra e What Happens in Vegas stays in Vegas. Ai, Deus. Original, hein? Quem disse que o clichê é ruim, né, velho? Olá, bípedes, aqui é o Sr. Kai e eu gastei muito pouco, muito menos do que eu gostaria nessa Comic Con. Pois, aqui é a portuguesa e eu tive o prazer de conhecer uma câmera com a lente nervosa nessa Comic Con. Nossa, aqui o Azaghal, cagamole é padrão nos Estados Unidos. Tá com voz, inclusive, de quem está cagando mole até agora. É, tá. Tô na hora de descompressão ainda. Tô na quarentena ainda. Muito bem, nerds! Nós vamos fazer aqui o segundo Nerdcast, né, de todo ano, é isso? É, mano? Jovem Nerd, tá não me julgue. Tá demais! Não me julgue. Olha só, o Nerd Tour Califórnia 2014, com essa galera que está aqui. Eu estava trabalhando. O outro eu tava de férias, agora era trabalho. É, tá certo. Cada um acredita na sua realidade. A prova dos trabalhos está aqui agora. Estou gravando sobre viagem. Muito bom. Mas vamos falar dessa viagem por São Francisco, Yosemite, Los Angeles, Las Vegas e terminando em Comic Con depois dos e-mails. É, uhul. Tem que estar animado, gente. Não dá pra ficar animado voltando aos Estados Unidos. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast. Não, não reclama. Não reclama, que esse é o seu ganha-pão. Muito bem, Azaghal, nós estamos falando de Nerd Tour essa semana. Sim. Vocês vão ouvir todas as coisas boas que estão no passado do Azaghal e não voltam mais. Não voltam mais uma ova. Voltam em breve. Mas a Nerd Tour Califórnia, Azaghal, foi trazida pelo Submarino Viagens. É verdade. Submarino Viagens, que foi eleita a melhor agência de viagens online de 2013 e 2014. Aí, é isso aí, cara. Excelente. E tudo, eles... foi uma beleza, porque quando você usa o serviço de uma agência de viagens, como Submarino Viagens, eles se encarregam de resolver as paradas. Então, foca tudo numa pessoa. É, exato. Você, eu vou reservar os hotéis, eu vou reservar o voo, tarará. E aí, por exemplo, se você chegou no hotel, deu um problema. Você não vai ficar batendo boca em inglês ou em turco, ou sei lá que língua, que lugar que você tiver. Você não. Você liga pro Submarino Viagens e eles vão resolver o seu problema. Ah. Assim, com voos e com tudo mais. Entendi. Essa é a vantagem de utilizar um serviço de agência. Muito bom. Hoje em dia, onde você pode quase comprar tudo sozinho online, mas se você comprar numa agência como Submarino Viagens... Excelente. Tem esse desembaraço. Muito bom. E eles foram responsáveis, Jovem Nerd, por levar a gente pra Califórnia. Pela Nerd Tour Califórnia. Olha aí. Só que você ouvir esse programa foi graças ao Submarino Viagem. Muito bom. Então, tem link aí no post para promoções espetaculares do Submarino Viagem. Dá uma olhada aí pra você ver. Tem link pra fanpage também, onde tem todas as fotos... Isso. Oficiais da Nerd Tour Califórnia. Exatamente. E aguardem, porque começaremos a publicar, Azaghal, em breve, a Nerd Tour. Que tem uma mudança agora. Nerd Tour Califórnia. A Nerd Tour Califórnia. É verdade. Tô querendo dizer. Vai acontecer. A gente nunca teve uma maneira exata, definida, de como publicar a Nerd Tour, certo? Sim, ela vinha no Nerd Office. Então, às vezes, ela tava junto com um trailer comentado. Isso. Às vezes, tava junto com uma resenha, um top 10. Às vezes, o programa era só Nerd Tour. Sim, mas sempre o Nerd Office. Era o Nerd Office. E aí, isso ficava meio esquisito. Porque assim, ah, eu quero ver o Nerd Tour. Onde tá? Que é top 10 e Monte São Michel. Exato. Sabe? É, bizarro. Mas a gente fazia isso porque era humanamente possível Gaveta sozinho, na época que ele editava, fazer programas separados do Nerd Office. Isso, agora o Gaveta é uma equipe gigante. 1000 homens e polvos. E ele tem capacidade de absorver mais um episódio semanal. Olha aí, Azaghal! Exato. Então não vamos ter um canal novo, não vai ter que assinar um novo canal, nada disso. Vai continuar tudo no mesmo lugar que está. Só que os episódios da Nerd Tour Califórnia vão ser publicados às sextas-feiras. Muito bom! Lá no canal do Jovem Nerd no YouTube. Entendeu? A Comic Con entrou no Nerd Office porque ela... Ora, bolas. Mas geral, né? Mas tem a ver com o Nerd Office. Mas o resto da viagem... São Francisco, Yosemite, isso. Las Vegas, Los Angeles. Vai ser publicado tudo. Então olha que beleza. Nas segundas-feiras você continua acompanhando o Nerd Player. Sim. As quartas-feiras o Nerd Office. Sim. E agora, às sextas-feiras, além do Nerdcast, em vídeo, nós teremos alguns episódios especiais com o Nerd Tour. É finito, né? Não vai ser pra sempre. Vão ser poucos episódios, mas não vão invadir o Nerd Office. Não, se você não gosta do Nerd Tour, foda-se. Se não tiver nem tá prestando atenção, essa que é a verdade. Eu gosto pra caralho. O cara que não gosta, ele não perde pelo menos um episódio do Nerd Office, entendeu? Exato. Ele vai continuar vendo o Nerd Office. Se você gosta, melhor, porque vai ter um episódio inteiro dedicado àquele local, cidade, muito bom. Evento ou atração. Muito bom. O objetivo é fazer todas as sextas-feiras. Nerd Tour. Sim, entendi. É um bom objetivo. Alô, atenção, Submarino de Viagem. Outro recado, Azaghal, está rolando aí, já falei disso antes, o Santander Futebol Paixão 2014. Atenção, quiz pra você que sabe tudo de futebol. A gente já anunciou no ano passado. Olha aí. Teve muitos inscritos. Eu lembro dessa parada do Santander. A galera gostou muito, tanto que tá voltando esse ano pra anunciar novamente. Se você, cara, se você sabe, tu tem paixão por futebol, eu sei que tem nerd que gosta de futebol, Beto Estrada tá aí. Tu gosta de futebol, Jovem Nerd? Não, eu não curto, mas eu tô na Copa. Vou te fazer a pergunta. É. De quanto o Brasil perdeu da Alemanha? Não, isso não é. Mas olha só, não é esse tipo de pergunta que vai ter no quiz, é um pouco mais avançado. Eu não conseguiria fazer, mas o Beto Estrada consegue, por exemplo. Olha aí. Então você que é nerd, apaixonado por futebol, vale prêmios, atenção. Você entra agora no site, tem um link aí no post, você se cadastra e você participa de um quiz preliminar, uma porrada de pergunta. E quanto mais fases você passa, mais difíceis vão ficando as perguntas, beleza? No final, eles vão medir por ranking. Os primeiros colocados vão participar de uma etapa exclusiva que concorrem a prêmios, cara. Muito maneiro. Então clica lá, Santander Futebol Paixão, você nerd apaixonado por futebol. Tem seu conhecimento, o link é no post. Se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, pode pular para... 21 minutos e eu sou a cara da Galadriel. Muitos e-mails da Galnet, Cacete de Agulha, Patrick Turini, Herbert Cordeiro Barroso, Marvin Abreu, William Gatri, Roger Daltoy, Eline Gomes, Lucas Turvelen, Guilherme Domingos, Karine Gomes e Edmar Godoy doaram sangue essa semana. Muito obrigado, galera! Temos também os nerds Cacete de Tesoura ou da Tesoura. Muito bom! Alexander, na verdade, Alex Sander Santos. Com X e dois S. É uma forma, né? Nova. Você tem que soletrar sempre. Tem que soletrar, tem. Temos o Vinícius Martinelli, a Adri Lene? Adrielene Domingues. Caraca, ganhou do Alexander na soletração. Temos a Aline Busnardo. Caraca, hoje tá realmente. E temos o... Como é que se lê isso? J-H-E-N-E-F-E-R. Jennifer. Com H, J-H entre o J e o E. Como é o J-H? Então hoje com nomes que... Jennifer Souza com H entre o J. Deve ser Jennifer. Jennifer. Será que J-H é a pronúncia che? Que a gente tanto usa? Hoje então... Nerd Cacete de Tesoura com nomes que a gente teve que soletrar. Muito obrigado pela participação. Doaram cabelo. Arte dos fãs. Temos aqui algumas do Nerdcast de Sandman. Isso, temos a Manuela Malk. Uhum. Fez vários imortaizinhos lá. As cartas, fofinhos. Né? Cartinhas de baixo. Maneiro, ficou maneiro. Fez o Delirium, Dream, Desire e Death. Death! Além disso, o Jânio Garcia fez uma charge do Nerdcast 424. Olha aí. E o Pedro Capuzzo fez uma ilustração incentivando de maneira bizarra a doação de sangue. Eu achei muito bizarro esse desenho, cara. Eu não entendi. Eu também não entendi, cara, o que você quis dizer. Além disso, outras artes fãs se encontram no post deste Nerdcast. Vai lá e dê um page view para a gente. Muito bom. Marcelo Silveira, 20 anos, estudante, Rio de Janeiro. Saudações ao sumo sacerdote da Legião do Pavê de Copo e seu amigo descrente da qualidade culinária deste Guarim. Muito bom. Aqui fala o Nerd Cifra PBHAZ mais 5521 2 pontos 121317183762296. Muito bom. Muito da Rede Blue Hand. Olha aí, codinome Prasódia, para facilidade, idade 21 anos, cidade inclusa na cifra. Muito bom, cara! Você sabe qual é a cidade? Rio de Janeiro, 21. Aí, não. Mas eu falei lá em cima também. No Nerdcast 425, nas proximidades do 30º minuto, ao discutir a possibilidade do Lanterna Verde solidificar a luz, a ideia foi logo descartada como sendo desconhecido tal meio pela ciência. Pois bem, vos digo que isso não é mais verdade. No dia 19 de maio, o site Fucking Love Science. Adoro esse site. Você sabia que esse site é do Discovery Channel? Ah, é? É. Irado, né? Com esse nome? Com esse nome. Impressionante. É um segredinho que eu soube. Aberto com o objetivo de divulgar a ciência de maneira interessante para jovens, publicou o artigo sob a autoria de Stephen Luntz. Tem link aí no post. Anunciando que dois físicos teóricos da Universidade de Varsóvia, aqui tem os nomes impronunciáveis desses físicos, que eu vou economizar. Eu acho que vale uma tentativa. Ai, meu Deus. Katarzyna Krajewska. Tá aí. E Jerzy Kaminski. Ok, dá pra estudar. Eu só não sei se é... Falou, né? Uma preguiça. A pronúncia, né? É verdade, uma preguiça. Eu vi muitas consoantes. Conseguiram gerar pósitrons, que são partículas de antimatéria geradas em conjunto com matéria, ao alinhar dois lasers em sentidos opostos. A ideia de que matéria poderia ser gerada a partir de luz existe desde que a teoria de Einstein foi aceita, a teoria especial da relatividade. E pela primeira vez esse ano, assume-se que ela tenha sido efetuada em laboratório no sentido energia se transforma em matéria. Junte isso com tecnologia alienígena e energia infinita do Lanterna Verde, digo que sim! Ele pode criar matéria a partir de luz e seu anel, ok? Bom, tem o link aí do iFucking Love Science pra vocês lerem mais. Vocês não vão ler, não, mas vão. Tá lá. Não vão, porque ninguém mais lê. Eu não tenho paciência pra ler. Sabe? Se alguém me manda um link, alguma coisa assim, tiver texto. Mais de dois parágrafos... Que absurdo. Sem nenhuma, né? Imagem no meio? Crianças, não. Caraca, não eu abandono na hora, meu irmão. Que absurdo. Você tem que me atrair. Que absurdo. Com essa lei, você com é essa... geração Huffington Post. Eu começo a ler, sabe qual é? Aí eu, peraí, aí eu tum, tum, boto pra baixo e tchau. Tem muito tempo. Que absurdo. Isso não é exemplo. Leio só a notícia. Não é exemplo. Leio isso. Só o título e depois comento. Você acabou de escrever na internet. Davi Pereira, 30 anos, professor de biologia, Jacareí, São Paulo. Olá, caros nerds. Parabéns pelo Nerdcast 425 sobre ciências super-heróis 2. Como sempre, estava sensacional e foi o que me deu vontade de contribuir com algo sobre todos os assuntos abordados por vocês. Todos? Vamos ver o tamanho desse meio, se já pula ele. Aí já vai ver o tamanho. Mas aqui vai somente algo sobre a imortalidade dos seres vivos. Ah, sim. Onde foi discutido sobre o poder de reprodução e regeneração dos seres vivos simples, como bactérias e as esponjas, que mesmo fatiada em milhões de pedaços, pode dar origem a centenas de outras esponjas. Mas existe um verme achatado, chamado de planária, que apresenta células nervosas pelo corpo, inclusive com células de percepção de luminosidade, acidez e substâncias nocivas. Uhum. Além disso, tem sistema digestório com intestino ramificado e é o primeiro a apresentar cefalização com o simples órgão dos sentidos situado nessa região. Ou seja, é um ser vivo complexo, né? Não é só uma bactéria, né? Assim. Tem que fazer terapia. Uhum. Ele tem também um sistema excretor e muscular, com uma capacidade de regeneração absurda. Esse ser, que já apresenta tecidos organizados, não tão simples assim, consegue se dividir ao meio para gerar novos indivíduos. Caraca! E se fatiarmos a infeliz, de cada pedaço surgem novos vermes. Caraca! Completos, mano. Com cabeça e tudo. Caraca, maluco! Segue abaixo o link de um programa de auditório japonês. Claro. Onde eles mostram a regeneração da planária. Caraca, maluco. Olha aí. Ele continua, e-mail não termina, hein? Já eu teria pulado. Se fosse no Facebook, pô. Tem mais. Quando o Azaghal lembrou do homem múltiplo que fica bolado quando perde uma de suas cópias, isso realmente pode ser plausível, já que pesquisas realizadas com as cópias das planárias demonstram que elas podem também regenerar a memória. What? E habilidades que tinham quando ainda não era uma só. Puta merda, cara! Mas sem a desvantagem de ter sua força dividida entre três cópias. Caraca, que sinistro! Segue outro link. Que sinistra planária, maluco. Olha aí. Ela é a Tamburutaca. A Tamburutaca é sinistra. Eu sou mais a Tamburutaca do que a planária, mas... Caraca. Jonathan Nugen, 24 anos, designer gráfico, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Venho por meio desse e-mail sugerir, já vi aqui o nome, sugerir a presença do ilustríssimo cacique Cobra Coral no próximo Nerdcast sobre Batalha de Crossovers. Que escroto. Não há dúvidas que Cobra Coral é um páreo duro para Tempestades X-Men. Ambos controlam o tempo, mas aquele nascido na geada está com os orixás ao seu lado. Além de ser iluminado pelo poder do Padim Cis e possuir uma seguradora de carros. E agora, Azaghal? O que eu vou fazer? Pessoal, só um xiste. A pequena, primeiro deboche. Sartre, 24 anos estudante, Sartre. Belo Horizonte. Só isso? Sartre? É, só olha, isso. Olha, só atitude. Você já conheceu uma pessoa que tem um nome só? Não. Eu já conheci. Quem? Tipo, um nome. Quem? Um cara no colégio, tipo, fulano. Não, ele não tinha sobrenome? Não tinha. Mas ele era o quê? Professor? Não, era um aluno. É impossível. Ele tinha um, ele só tinha um nome, tipo, Rodolfo. É, deve ter sido Cauê, eu caí, né? Óbvio. Sartre. Não se sabe se homem ou mulher. Não se sabe. 24 anos estudante. Exato. Vamos tentar adivinhar aí no texto. Olha aí, o serviço de detetive do Jovem Nerd. Belo Horizonte, Minas Gerais. Mandei esse e-mail sábado e esqueci de assinar. Não ajudou muito agora. Até agora... Sartre. Vamos lá. Vou ter levado o Marquês de Sartre. Marquês de Sade. Não tem nada a ver. Um dos cientistas, aqui minha mente já vai longe, né? Um dos cientistas do último Nerdcast. Tu não leu os artigos até o final, é isso. Um dos cientistas do último Nerdcast levou uma canelada a se referir às pílulas que encolhem o Chapolin colorado como pílulas de polegarina. Sim. Sendo corrigido para pílulas de nanicolina. Acontece que as armas do Chapolin recebiam nomes diferentes de acordo com o período da dublagem. Ah, é? E a familiaridade e liberdade criativa da equipe da MAGA, como Nelson Machado explicou em entrevista. Caraca, ele lembra, hein? Parabéns. Eu não lembro de nada. Nem quem é Nelson Machado? Nelson Machado? Eu sei, mentira. Eu tô zoando. Ah, o limite tá zoando aí, agora. Porra. Não, eu sei quem é, eu sou fã do cara. As pílulas de que me lembro tiveram já três nomes. Olha aí. Nanicolina, polegarina, e a descritiva, óbvia e sem apelo comercial, pastilhas encolhedoras. Sendo que essa última é a que mais foi utilizada, principalmente em dublagens mais recentes. Dublagens recentes não conto. Assim como as pílulas ou pastilhas, o instrumento de paralisar o inimigo foi chamado de buzina e corneta paralisadora, e até a marreta biônica é chamada assustadoramente no episódio da Casa Caindo aos Pedaços de polimartelo. O quê? Não. Não acredito. Nunca ouvi. Não lembro, cara. Polimartelo? Você acha que existe alguém no mundo que seja capaz de resistir a um golpe do meu polimartelo? E ele termina dizendo que, lembrando que estamos falando do polegar vermelhinho, Chapolin Colorado. Muito interessante. Caraca. Tudo isso, mas vai ficar definido o seguinte: marreta biônica, corneta paralisadora e pílula de nanicolina. Isso. Esse é o que tem que ser usado. Esse é o canon. Esse é o tratado internacional de Chapolin. Tá bom. Okay. No Brasil. João Antônio Mendes Oliveira, 18 anos, estudante de ciências contábeis, Londrina, Paraná. Sobre o fato de não existir um líquido respirável seguro, esse líquido existe sim. Se trata do perfluorocarbono, ou PFC. O líquido ainda em testes é capaz de armazenar grandes quantidades de oxigênio e CO2, ideal para respiração em meio líquido em certos tratamentos médicos. Foi desenvolvido durante o Projeto Manhattan. Eita. Não é Projeto Manhattan? Por quê? teve durante os anos 80 foram usados no tratamento de crianças com graves problemas respiratórios próximas à morte, resultando em melhorias consideráveis. Vamos afogá-las, né? Se ela não consegue respirar direito, vamos afogá-las e elas vão melhorar. Porém, é um método que depende de todo o maquinário. O pulmão humano não tem força suficiente para fazer o processo natural de inalar e expirar. Sistemas de respiração líquida precisam de um oxigenador de membrana. Porra! Esse moleque tem 18 anos mesmo? Um aquecedor e diversas bombas para entregar o PFC. Portanto, o que é mais plausível é que a respiração líquida parcial só preenche cerca de 40% do pulmão com o PFC e a capacidade restante pode ser preenchida com ar. Mas não faz sentido nenhum isso. Pois é, não teria que ser 100% líquida. Isso significa que ela pode ser usada com equipamentos existentes e pode ajudar no tratamento de lesões pulmonares, assim como em prematuros. O PFC... afogar um bebê prematuro? O PFC ajuda a desalojar os restos de alvéolos, digamos, por inalação de fumaça, abre as vias obstruídas e transporta oxigênio mais profundamente no pulmão, impedindo-o de entrar em colapso e minimizando danos secundários. Tem certeza que você tem 18 anos, cara? Realmente assustador. Puta, cara. Cara, parabéns. Parabéns, João Antônio. Pô, o cara com texto correto. Texto correto. Com assunto bem desenvolvido. Dois parágrafos, que não foi cansativo. Aham. Uh-huh. Né? Pegar esse texto e dar um copy-paste no Google pra ver se acha o Wikipedia. É, ser bom, hein? Caralho. Eu não quero fazer isso, que eu não quero desacreditar o cara. Isso, eu prefiro gastar meu tempo descobrindo se o Sartre é homem ou mulher. California, here I come. Muito bem, vocês chegaram em São Francisco. Isso, nossa viagem pela Califórnia, Nevada e Albuquerque. Albuquerque? Arizona. Arizona. Pelo Arizona, é, brevemente. E aí, mas São Francisco vale a pena? Maneiro. Porra, São vale Francisco muito é a pena. São Francisco é lindo. Do resto dos Estados Unidos, quem conhece Nova York. É, diferente. Pô, São Francisco, a gente tem que voltar, hein? A gente ficou pouco tempo, hein? A gente ficou. O único lugar que eu volto que eu não quero é o Brasil. É, São Francisco é lindo, eu queria passar uns 10 dias lá. São Francisco tem um look and feel de Europa. Tem. De Europa. Tinha vários momentos eu me sentia na Europa. Assim, a arquitetura, né? A cidade em si, os prédios e tal, eles não têm um aspecto americano. É uma cidade americana. No final das contas, é uma cidade americana. Mas não tem. Mas ele tem um aspecto mais europeu, mais... É muito diferente de Nova York, de Orlando. Ah, não. Completamente diferente. Nova York e Orlando já são cidades completamente diferentes. Já, né? É verdade. Mas assim, quando você chega no São Francisco, ela te dá um ar europeu. Mas ela tem Ross, tem Dress for Less. Tem... Eu fiz o cartão fidelidade da Ross. Não acredito. A Ross, os outlets são as lojas onde ficam as coleções antigas, que já estão saindo, peças com pequenos defeitos, por isso que é tão barato, por isso que é o paraíso suburbano de todo brasileiro, né? A gente adora. O Ross é o outlet do outlet. É, o que não vendeu no outlet... Ele vai pro Ross. O nome é Ross... Dress for less. Não calhou vista mais. Se for menos. Devia ser less. Ainda dress for even less. E aí eles... Cara, eu não podia agora, ver uma Ross. Eu comprei cuecas e meias pra uma vida. Comprou. Eu não sei. Era muito barato. Não, né, não é nova. Só Calvin Klein agora. Caraca. Nossa, deve ser a coleção de 93 da Calvin Klein. Ah, porque eu tô realmente muito preocupado com a coleção da cueca. Gente, a gente chegou em São Francisco, o primeiro lugar que a gente foi passear, todo mundo junto, assim, curtir mesmo, foi no Ross. Foi. Primeiro lugar. A gente foi ver a cidade, viu o centro, tá, foi maneiro, mas o que foi maneiro mesmo, logo nos primeiros dias, foi no Ross. A gente passou o quê? Umas 3 horas lá? Não, 2 horas. Então, cara, na Ross... Era uma Ross de 5 andares, eu nunca vi isso. Era uma mesbla, tipo uma mesbla. Na Ross, inclusive, aconteceu um incidente que vale ser reportado aqui. Ah, começou. Quando você chega nos Estados Unidos... Quando a gente foi pros Estados Unidos... Com a Zagal. Caganeira na loja? Eu falei assim... Falei até pra portuguesa, relaxa, que na Califórnia a galera é mais saudável. Eu estava preocupada, falei, Azaghal, pelo amor de Deus, estamos imensos de gordo, não podemos mais engordar. Vamos nos segurar, não vamos tomar refrigerante, vamos ser saudáveis. Ah, porra, fantástico. Eu não estava lá pra ouvir e rir disso, né? É, uma pena, né? Ouvir e rir. Mas olha só, eu sinceramente acreditei que eu tinha que fazer uma alimentação mais saudável. Uhum. É a Califórnia, todo mundo é saudável, né? Todo mundo é herbívoro, né? Todo mundo vive à base de planta. Eu falei, não, a Califórnia é diferente do resto dos Estados Unidos e a gente vai ser tranquilo lá. Cara, não é. É só a aparência que é diferente. É a mesma comida de merda, é a mesma lixo reciclado. E aí eu entrei com tudo nessa vida, né? A gente já tem outro termo que a gente usa internamente aqui, que é o Monster Life. Monster Life, entrei. Entrei com tudo no Monster Life, cara. Sabe aqueles caras... Isso só tem nos Estados Unidos. Aqueles caras que são super gordos, que eles andam naquele carrinho. Na motinha. Motinha elétrica. Porque eles não conseguem mais andar. Já viu isso, Temos né? várias na A gente chama compra. Isso de Monster Life. Então, a gente já falei, aí, cara, quando eu tava na... A Monster Life, ela te abraça. Você vai na loja, tá lá, água, $1.20. Coca-Cola, 70 centavos. Quem é que tá te abraçando? Não é a água. A água, ela tá te repelindo. Caraca. Como que uma Coca-Cola é mais barata que água? Pringles. Maluco? Uma lata de batata frita Pringles. $1.50. Você é obrigado a comprar. É Monster Life, cara. Tem prioridades nessas viagens. Ai, maçã $2, 1 quilo de Pop-Tarts de caramelo, 30 centavos. Aí olha só, aí eu fui, eu tava lá já, né, no esquema da desgraça já, chegou né? Chegou já no... Já cheguei mesmo, cheguei com os dois pés no peito. Chegou no hotel de São Francisco e foi comendo aquele bupa de popo. Como é que era o nome daquilo, Guga? Buca de Bepo. Bupa disso. E tinha o Papa no meio da mesa. É, tinha um busto do Papa Francisco no meio da mesa. Nossa. Que você comia com o Papa. Nossa. É, porque era um restaurante italiano com todas as loucuras italianas, estereótipos. É, porque era uma franquia. Eu achei que era um restaurante for real, mas era uma franquia. Mas era bom, vai. Era muito bom. O importante é o seguinte. Eu fui no In-N-Out, fui no Bupa de Bopo lá e... Em outros lugares, comprei Ben & Jerry's, essa coisa. Aí, caraca, meu. Caraca, tu mandou o Ben & Jerry's logo de cara. Eu vou. Ben & Jerry's eu botei naquele capacete que tu bota a cerveja. Botei dois Ben & Jerry's e fui sugando ele. Eu comprei o Ben & Jerry's. Olha isso. Você compra um Häagen-Dazs, um potinho, aquele pequeno, ele vem com a colher dentro. É. O Ben & Jerry's não manda colher. E não tinha colher no hotel. Aí eu tive que esperar derreter pra beber o sorvete. Que nojo. Sério isso? Sério? Caralho, eu não acredito. Cara, esse cara entrou a Monster Life profissional. Cara. Puta que pariu. Eu vou fazer? Eu não vou comer, vou ficar lambendo o sorvete? Não, eu esperei ficar uma consistência razoável. Ai, meu Deus. E bebi o sorvete. O que o Bear Grylls não faria, né? Exato. Eu sou o Bear Grylls, caraca, do Monster Life. Exato, cara. Mas eu resolvi isso, que eu comprei aquele kit colher, faca, canivete que vem com a colher, faca e tesoura. Ele falou, nunca mais tomo sorvete líquido. Como comprou isso? Eu falei, nossa, que maneiro. Realmente, agora... Né? Que evolução. Você evoluiu muito. Mas aí, olha só, eu tava na Ross, Dress for Less, e aí eu fui experimentar uma bermuda e tal. Eu sei que na hora que eu abaixei a minha calça, minha bermuda... Eita, foi na parede. Deu uma fisgada. Não foi na parede. Bom. Mas olha, eu vou falar que não foi na parede porque eu realmente tenho um esfíncter... Controle. Intacto. Todo nerd tour tem uma história dessa, né, cara? Impressionante. Cara... Ah, o Azaghal tá frouxo há muito tempo. Não tô frouxo. Que o meu esfíncter ele segurou porque ele é intacto. Uhum. Cara, eu senti uma fisgada. Mas sabe aquela fisgada que você fica frio? Automaticamente, né? Uhum. Você sua frio, você fica branco? Uhum. No momento da fisgada. Sério, eu devo ter ficado uns 5 minutos com a calça arriada porque eu não podia arriscar subir a calça. Porque eu falei, não faço mexer, eu tenho que usar todos os recursos do meu corpo para impedir o pior, que era cagar na cabine de provadora. Porque, cara, a Monster Life, ela cobrou tudo ali. Aí eu fiquei uns 5 minutos lá, suando frio, me concentrando, sabe? Tipo que o Bill, Move Your Finger. Eu tava lá, concentre-se, volte. Volte para as tripas, volte para as tripas. Aí eu consegui regularizar a situação por um estágio de semi-emergência. Uhum. Aí eu consegui vestir a calça. É, mas eu nem fechei o zíper, eu só fechei o botão. Porque eu sabia que não ia durar muito. Aí eu vi a possibilidade e falei, tô indo no banheiro, não sei a que horas eu volto. Foi por isso que a gente passou 3 horas nessa loja. Por uma hora eu tava no banheiro. Cara, eu entrei no banheiro, mas foi um expulsion, cara. Que nojo, que detalhe. No expulsion. Foi o tempo de eu soltar o botão, agarrar na alça. Era o banheiro de cadeirante? Era o único que tinha. Desculpa, cadeirante, se você teve que esperar. Eu agarrei na alça mesmo, pra não colar no teto, cara. Mas foi uma desgraça. E era Monster Life. E aí, depois que você dá aquela, né, aquela sopro inicial, você fica mais tranquilo, né? Que o terror que faz você suar frio, ficar com tremedeira e tudo mais, ele passa. Mas, cara, tava bravo o negócio. Ai, meu Deus. Aí entrou uma família de mexicanos no banheiro. Ah, e a família... Mas foi uma situação muito escrota, cara. Eu fiquei um tempão esperando os mexicanos todos saírem do banheiro pra poder sair. Porque... Os mexicanos entraram e eles começaram: adiós! Hostia! Madre mía! Papá, quero ir pra casa, papá! Eles começaram a passar mal. E o garoto: não, peraí, o pai, né, que queria levar os filhos: não, peraí, o papai, não, papai, não, papai, vamos buscar outro banheiro, papai. Ah, que horror. Porque o banheiro tava fechado, cara. Devia estar de arder o olho, né? Nossa, cara, eu sei que ficava mexicano lá reclamando: ah, papai, papai, vamos ver banheiro, papai. E você levantou os pezinhos? Assim, eu fiquei bem quieto, cara. Fiquei bem quieto, esperei todos os mexicanos irem embora. Ai, caramba, foi uma situação miserável, cara. Esses lugares tinham que ter aquele tipo um glade, né? Que, sei lá, de 2 em 2 minutos. Tinha que ter um botijão de gás de glade. Tem que ter uma língua de chamas no teto, assim, porque esse cheiro sobe, né? O cheiro ia subindo e a parada ia pulverizando, sacou? É isso que tinha que ter, glade. Não, glade não deu, tinha que ter gasolina. Pra quê? Pra ficar aquele cheiro de merda com flores do campo. Flores do campo não dá merda. É, olha só. A única coisa que aplaca o cheiro de banheiro, né, de cocô, é fósforo. É por pólvora. Isso que tem que lamber. Então tinha que ter um rojão dentro do banheiro. Você vai ao banheiro e acende o rojão. Pá, pá, pá, pá. Aí, cara... Celebrando, né? Celebrando. Attention, please. This is the final call. Quando a gente andou até o pier pra ver os fogos do 4 de julho... Eu tava esperando, tanto pra esses fogos. Duas coisas que a gente não tava preparado. Primeiro que ia... A gente ia andar desse tanto que não parecia, vendo pelo mapa, não parecia tão longe, né? No mapa tudo é perto. É que a gente olha em milhas e esquece de converter para quilômetros, né? É, e a gente tava no verão da Califórnia, a gente não imaginou o frio que a gente ia passar. Caraca, nunca, cara. Nunca São Francisco é o único lugar que eu já estive que eu senti frio e calor ao mesmo tempo. É na Ross, né? É na Ross. Não, na Ross eu tava sentindo ou muito frio ou muito calor. Mas se você fica na rua com seu corpo metade no sol, metade na sombra, no sol tá lá uns 22 graus. E na sombra tá 15. Calma, peraí. Como é que seu corpo tá na metade no sol, você fica na metade da barraca? É, tipo isso. Você é uma porra de um leão marinho que fica deitado no guia. Metade no sol, metade na sombra. É, então eu estou exemplificando. Vocês nunca na vida de vocês andaram com metade do corpo na sombra, metade no sol? Não, eu sou normal. Não, eu fico na sombra, eu fico no sol. Ah, tá bom. E não faz sentido nenhum isso aí. Nenhum, porra, nenhum. Guarda-chuva, metade na chuva, metade no... Se você tiver de boné, por exemplo, você tá metade na sombra, metade no sol. Só sua cara tá na sombra. Oh, você anda de carro, bota o braço pra fora, você tá metade pra fora, metade pra dentro. O braço pra fora é proibido, não pode. É proibido. Se você tá com o braço pra fora, você tá todo errado. Tá fazendo merda. É, vai ficar com aquele braço negão e o outro branquinho. É, um vai virar uma mochiba grandel. Eu fiquei com bronzeado, de turista. Ficou bom. Hã? O bronzeado. É, o bronzeado da Azaghal tá lindo mesmo. Parece que encaixaram uma cabeça num outro corpo. Que a cabeça tá morenaça, mas o... Do pescoço pra baixo, parece que tá de colã. Colã branco. Tava tão frio quando a gente tava andando, a gente passou por Chinatown e aí o Dave comprou umas máscaras, né? Ele vai usar. Isso. Comprei máscaras que usarei no Nerd Office. E aí tava tão frio que a Andrea, e o André resolveram colocar as máscaras pra se aquecer. Pra dar uma aquecida na cara. Tem aquela máscara de cavalo, sabe qual é? É, cavalo, de pombo, de unicórnio. A gente ficou... era um cavalo... Não, era um unicórnio, um pombo, agora o outro. Um elefante. Pombo e um elefante. E aí a gente ficou andando pela cidade com 3 malucos usando essas máscaras. Pra esquentar o rosto. E quando a gente chegou lá no pier, foi uma loucura. Parece que, tipo, os Teletubbies chegaram no pier. Foi foi, veio virar? Uma galera pedir pra tirar foto. E é, viu? A gangue dos latinos loucos ficaram lá, assediando a Andréia, Amanda. Tirar foto. Veio um cara e deu bandeirinha dos Estados Unidos. As crianças deram bandeirinha, realmente. A gente virou atração na parada. Pegaram que eu tiver um parque de diversões bem vagabundo, assim, tem um cara vestido de pique meio zoado, assim. É, era a gente. A área portuária de São Francisco, ela é toda revitalizada. Você tem desde, por exemplo, Pier 39, o famoso Pier 39, que é uma área de shoppings e restaurantes. Uhum. Então você chega lá e tem lojas, restaurantes. É lá que a gente foi ver, por exemplo, os fogos do 4 de julho. Uhum. Mais pra lá, lá pro Pier 25, tem um Exploratorium, que é um museu de ciências pra crianças e adolescentes. Maneiro. E ele é todo construído dentro de um antigo pier, que foi reformado e é foda, sabe? Animal. E você tem isso, esse tipo de coisas, restaurantes e outras coisas, em vários piers nessa área de São Francisco. Agora, é engraçado que a gente foi lá no Pier 39 ver os focos, todo mundo falou que era um dos melhores lugares, só que ninguém contou que São Francisco tem o maldito fog. Então é neblina, tipo The Mist, sei. Que chega todo dia no final da tarde. Não, e chega do nada. Do nada. Tá, sabe, tudo... que sol bonito. Vuf, neblina. É, mas ué, tu nunca viu o filme de São Francisco? Todo filme tem. Até então, no filme dos macacos tem isso. Eu não esperava por essa. E todo mundo falou isso pra gente quando a gente falou, a gente vai ver os fogos. Se o fog permitir. E aí foi o que aconteceu. Boa, o fog. Show de fogos era um show de clarões dentro do fog. A gente viu os clarões. Foi bem triste, na verdade. Caramba. O show de fogos. Que só via os clarões. Vuf, vuf, vuf. Dentro do fog. Você não conseguia ver porra nenhuma. Como é possível? Os caras de São Francisco não sabem que rola isso. E tava cheio, maluco. Caraca. Não, e assim, os fogos que não subiam tanto, a gente via. É, mas os que iam um pouco então, mais alto. Então, os caras tinham que falar, tem fog direto, então vamos botar só fogos baixinhos, né? É. Não, era tudo alto. Mas aí tem como prever o fog? Ele fazia, hoje vai ter fog. Não, cara, não tem, tem como prever, todo dia, 4 da tarde. Vocês foram lá ver a Golden Gate, fazer um tour lá de ônibus passando pela Golden Gate e... fog. A gente não foi só de tarde, a gente foi também no horário... mais cedo, assim, a fog pode ver a qualquer horário. É, ou, assim... Ela não marca a hora. Pode ser qualquer horário, não tem um... Não, geral, assim, o normal de tarde é ser também, mas ela não marca a hora, não. A gente foi lá meio-dia, sei lá, uma hora, fog. Não tem hora. Ela vem quando ela quer. E eu vou falar que a Golden Gate é meio nhé. É meio nhé? É. Como assim? Ah, cara, é só uma ponte. Quem já viu uma, já viu todas. É. Grandona, vermelha, essas coisas. Jovem Nerd! Isso te chama atenção, né? Não, porra. Ah, não, ela é vermelhinha, sim. Ela é. Mas tem uma outra ponte lá que é maior. É a Bay Bridge Ponte. Ah, mas não é bonita. Bay Bridge Ponte. É bonita também, igual. Ela é mais bonita porque ela é iluminada. Ela fica iluminada. A diferença é que ela é cinza. Ah, é. E a Golden Gate é pintada de vermelho. Gente, a Golden Gate ficou famosa porque na época, eu acho que ela era a maior ponte de todas, e etc e tal. E ela marcou São Francisco. Ela é um ponto turístico, mas ela não é nada assim, você vai chegar e ter uma epifania vendo a Golden Gate. Mas é que ela ficou marcada, é o símbolo da cidade, então você tem que ir lá. E assim, a gente foi lá ver a Golden Gate, a gente pegou o Bobblehead Tour, né? Aquele ônibus. Aquele ônibus de dois andares que... Você fica dormindo. Isso, e a gente... Cara, não dá pra dormir quando você tá atravessando a ponte a 80 por hora num fog no segundo andar sem cobertura, cara. Porque você entra no fog, automaticamente a temperatura cai 10 graus. Caraca. Se você tiver 80 por hora, ela cai 30 graus. Cai. Cara, essa foi uma outra impossible situation. Que a gente não imaginava que fosse ser um terror que foi. Você tá naquele ônibus descoberto em cima. Aberto em cima. A galera sobe toda, né? O Guga pediu pra sair. O Dave e a André, eles têm uma característica que é quando tá tudo uma merda, quando foi tudo pro caralho, eles começam a rir. Eles acham que é engraçado, começam a rir, começam a todo mundo. É uma forma de defesa dele. Eu não, cara. Eu fiquei putaço. E o que eu mais estava puto é que eu não tinha ninguém pra responsabilizar por isso, sabe? Eu não ia falar que absurdo essa porra, porque, tipo, porra, é o clima da cidade, cara. Esfriou, não tem o que fazer. Uhum. Eu sei que tava uma friaca foda. Tava rindo mesmo. Depois desceu, todo mundo tava no andar de cima, desceu pro andar de baixo. O ônibus ficou mó botomuxo e atolado lá dentro. Porque não dava todo mundo que tava em cima e embaixo, né? Mas o engraçado é que a gente começou a rir, fazer piada, e aí todo mundo começou a rir, menos o Google. Todo mundo, que eu digo, os gringos todos. O Mônica ficava fingindo que era russo, que era perfect. Quer tirar a camisa. Quer tirar a camisa porque tá com calor. Aí eu sei que no final... Eu nem vi isso acontecendo. Não, mas tá tudo filmado. É o final, sobrou só eu, a portuguesa e o Almôndega no segundo andar do ônibus. Ninguém aguentou mais. E aí, o Almôndega ficou com vontade de mijar. Fazer xixi. Ih, rapaz. E o ônibus não deu tempo. A parada foi de 5 minutos, sei lá, não dava tempo de descer. Não, a gente tava no engarrafamento do caralho. Levou horas pra gente conseguir chegar também. E dar a volta. Não, e quando ele chegou lá, ele não parou, não. Ele falou, ó, só deu a volta, parou salta um minuto. Salta e tchau. E tchau, não dava pra voltar pra ele. E aí, pra esperar o próximo ônibus, era mais meia hora. É. Nossa. E aí, tchau, vambora. E aí, eu falei, cara, mija na garrafa. Não tem jeito. Dedo ônibus de movimento? Tinha eu, ele e o Azaghal. Não, vai lá pra trás, vai lá pra trás. Ah, o motorista vê. Não, a câmera do motorista fica lá na frente. Aí eu falei, mija na garrafa. Aí ele arranjou uma garrafa lá. Arranjou uma garrafa? Tinha uma garrafa no chão, uma garrafa de água mineral. Só que ele falou, não vou conseguir mijar no pote, né? Mirar, né? Porque tava em movimento o ônibus. Aí eu peguei um mapa. E tava frio, né? Tava frio pra caralho. E tava frio, velho. Eu peguei um mapa, eu fiz um cone. Fez um funil. E botei funil, falei, Deus. Agora não tem erro, cara. Olha aí. Agora toma lá pra trás e se vira, mas ele não tem. Caramba, Dave, você é o Bear Grylls, cara. Ele ia mijar em tudo menos na garrafa no final das contas. E aí ele desistiu. Ah, meu Deus. E ele ficou segurando até o final. Ficou, tá chorando no final. Ah, no final. A loja que sugou foi a loja de steampunk. Cara, na loja de steampunk, depois que a Amanda e a André entraram lá, a gente viu o jogo da Holanda com a Costa Rica. Isso é verdade. A gente viu se formar uma rodinha de traficante ali do lado. É. De vender maconha ali do lado. O Guga tocou o ukulele for money. Eu comprei um ukulele e depois tentei recuperar o... Dinheiro na rua, mas não dinheiro conseguiu. Dinheiro na rua, falei miseravelmente. O ukulele é o quê? É um cavaquinho. Tu ficou tocando na rua? Fiquei. Cara. Tá filmado, inclusive. Caraca. Ele falou assim, eu duvido você tocar essa porra. Por que não? Eu só comecei a tocar. Eu falei isso não. Aí ele falou assim, se você ganhar qualquer centavo... É. Quando você falou, ele tirou 50 dólares. Eu falei, se qualquer pessoa te der qualquer quantidade de dinheiro, eu te dou 50 dólares. E aí o Guga falou... Claro, mas assim, eu realmente achava que uma alma caridosa e ingênua ia passar ali e jogar uma moeda, mas isso não aconteceu. Você vê o tamanho do teu talento. Eu fiquei uns 10 minutos tocando, 10, 15 minutos tocando, ganhei um centavo. Dava pra fazer uma grana, né? Porra. Qual é o nome da loja steampunk? Tá? Ah, não quero saber, cara. Ah, mas a galera que... Time Warp é o nome da loja. O nome é Haight and Ashbury, é o nome do bairro. É fácil, você vai pro bairro hippie, tem uns mapas de São Francisco. Não, fácil, você pega o Bubblehead Tour e o Bubblehead Tour vai te deixar na rua do bairro. Você pode ir no bairro hippie, você procura onde tiver uns 7, 8 traficantes. A loja é do lado. A rua é maneira. Do lado dos traficantes. Eu curti. A rua é maneira, tudo colorido, é bem maneiro. Tinha uma loja que é o Paraíso Hipster, que era a loja de roupas dos anos 50, 60, 70. 80, até 80. Era o Paraíso Hipster. Não era só dos anos 50, não. A loja era de roupas de 1900 até 1980. Que foi mais ou menos o tempo que a gente ficou lá dentro. E foi. A outra dica que eu tenho, fora a dica lá do exploratório, que eu achei bem maneiro, é que você, se for, tem que reservar umas 3, 4 horas pra conhecer. Uma dica essencial é Alcatraz. Alcatraz. Pô, Alcatraz foi muito maneiro, hein? Alcatraz é foda. É maneiro mesmo? É foda. É maneiro, maneiro, é bem maneiro. Pra começar, eles têm audio guides dramatizados. Olha que maneiro. Pô, é muito bem feito isso, cara. E além disso... O audio guide dramatizado também em português. É, tem em português. Que maneiro. Mas aí, dramatizado, tipo, faz o prisioneiro... Tem quatro guardas e quatro prisioneiros e eles contam a história de Alcatraz. Que é atores? É, atores fazendo... É um ator fazendo o papel de um cara que realmente existiu. Entendeu? É um dos atores lá, dos brasileiros, ele tem até um sotaque meio paulista. Mano, a gente ficou preso na sala 2... O guia é que vai dramatizando a parada. O audio guia. É. Ah, o audio guia, o quê? É aquela maquininha que você bota no ouvido? É, audio guide. Audio guide. Não é o audio guy, não é o cara, não. É o audio guide. O cara que vai do lado fazendo os barulhinhos. É. Tá, mas não tem uma pessoa física. Não, um aparelho. Não, é um aparelho. Pô, você nunca usou um audio guide? Ah, É porque tem uma hora que você me fez acreditar que ele é uma pessoa mesmo. Não, não, não. Só que a gravação no audio guide é dramatizada. Cada lugar que você chega, você tem que apertar o número. Isso. E aí acontece uma historinha com um sonho. Aqui era a cela tal, não sei o que lá. É, o cara fala assim, anda até a cela tal, olha pra direita. Aí você vai lá e olha, aí tem um display lá. Aí o cara conta, aqui era a cela do Al Capone. Ele morava aqui, aqui ele falava com fulano e não sei o que. Aí conta uma história que aconteceu ali. O prédio, o pavilhão lá do Alcatraz, ele é relativamente pequeno. É, não é grande. Você anda várias vezes indo e voltando, enquanto ele vai te contando as histórias de como as coisas aconteceram. Então ele fala, aí o cara andou esse corredor até aqui, subiu nessa grade e tentou escapar, sabe? Uh-huh, é bem maneiro, cara. Consegue colocar você bem dentro do espírito que rolou ali mesmo. Não é muito mórbido, não. Não, não. Não é mórbido. Porque tem gente que pode falar assim, ah, não vou porque é mórbida. Não. E tal. Mórbido pra mim foi os campos de concentração lá na Alemanha, mas isso não. É bem diferente. É bem diferente. Essa galera que tava presa lá mereceu estar presa. Eram criminosos, né? Na verdade, tem uma parada aqui, numa parte da tour, os guardas falam assim, pô, era muito bom trabalhar aqui, porque tinha uma vilazinha onde moravam os guardas. Tinha um prédio pra eles morarem e era muito tranquilo morar ali. E aí quando você quer ir pra São Francisco, 10 minutos de balsa você tá lá. É, não dava merda ali. Teve uma rebelião que morreu guarda e tal, que foi mais sangrento assim, mas não mora. Não, depois disso acabou o Alcatraz. Não, teve duas merdas. Teve a rebelião e depois teve a fuga. Do Clint Eastwood. Do Clint Eastwood, já. Olha só, esse cara que fugiu, ninguém nunca encontrou. O cara morreu. Não. Fugindo. Não. Olha só. O cara fugiu. Tá aí até hoje dirigindo filme, cara. Ele não morreu. Ganhou Oscar e tudo mais. Se o cara fugiu e ele não foi encontrado, ele escapou. Ou ele morreu afogado ali, né? Cara, se você morre afogado, você boia. Não, cara, não é assim, não. É uma baía. Qual você é a história que eles contam do cara que fugiu? Que ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu, porque provavelmente ele morreu afogado. Ou porque ele conseguiu fugir, ele era porque muito bom. Porque a água ficou... é muito fria ali, cara. E é longe pra caralho. Peraí, não tem um triatlon naquelas águas? Tem triatlon. Atleta profissional que faz essa cara, merda, cara, o ser humano, quando ele quer fugir, que ele quer sobreviver, ele é capaz, cara. Eu acredito que o cara escapou. E ele tinha um bote, cara, feito de casaco. O cara era o Clint Eastwood! Feito de casaco, muito caô, cara. Eu tenho uma dica importante pra dar de Alcatraz. Alcatraz esgota muito rápido. Então, se você quiser ir, não chega em São Francisco e compra no dia que você chegou, não. Reserva antes de viajar. Porque quando a gente chegou lá, tava sold out, tipo, 3 semanas. Totalmente esgotado. Totalmente esgotado. A gente só conseguiu porque a gente foi no concierge do hotel. Obrigado, Submarino Viagens. E o concierge falou isso, ó. Tá esgotado. A gente, puta, não sei o que lá. A gente fez uma pressão nela lá. Dá um jeito, ajuda a gente. Aí ela achou um lugar que vendia tour de bicicleta, né? Era um pacote. Um pacote, você comprava uma tour de bicicleta. Bubblehead Tour. Associado ao Bubblehead Tour. E a Alcatraz. Você tinha que comprar um pacotão. Então a gente comprou esse pacotão pra poder ir em Alcatraz. É, e todo mundo foi passear de bicicleta. Você pode pensar nisso. Pode ver nas fotos da fanpage do Submarino Viagem. Eu queria. Mas, ó, vale a pena ir em Alcatraz. Reserve com antecedência. Assim que você souber da sua viagem pra São Francisco, é um dos pontos altos da viagem, inclusive. E no final tem uma gift shop maneira lá. A gente comprou a bandeja de prato feito dos presidiários. Pois é, a gente não teve nem tempo de passar na gift shop, porque eles começaram a... É, porque a gente sempre fica tudo no final. Não pega o tour da tarde. Começaram a gente tocar a gente pra fora. Pegar o tour da manhã. É, pra ter mais tempo lá. Tem balsa o dia inteiro, mas tem a última balsa. A gente, claro, tava na última balsa. A gente foi no tour que tinha, né? Que tinha disponível. Era o último tour. Aí a gente ia fazer correndo, porque ia fechar e não deu tempo de ficar na gift shop. E aí certas coisas só vendem na gift shop de Alcatraz. Essas coisas só vendem. Então, por exemplo, roupa de interno de Alcatraz, se você quiser usar como pijama, por exemplo, só vende Alcatraz. Bandejão e caneca pra você ficar batendo na grade da sua casa, só vende Alcatraz. Não, bandejão eu queria, hein? Bandejão, eu comprei duas canecas. Eu comprei duas canecas e um bandejão. A Mônica falou que vai comer todo dia no bandejão do prisioneiro. Todo dia. É cheio de divisórias. Eu falei, então tá, essa aqui vai ser só de legumes, né? Sabe como é que é? É a comida de prisioneiro. Eu até aprendi uma história interessante em Alcatraz. Por quê? Na década de 70, os índios americanos invadiram Alcatraz e ficaram lá morando por 19 meses. Reclamaram, isso aqui é terra indígena. Aí ficaram lá. Aí o homem branco foi lá e tirou os índios de novo. 19 meses. Mas ele tem um monte de pichação, Welcome Indians. É mesmo? É? Olha aí. É muito louco. O mais maneiro de São Francisco, pra mim, o que mais marcou foi o parque. Ah, verdade. O Golden Gate Park. Foi o melhor. Pra mim, foi o ponto alto de São Francisco. É um lugar, é um parque, é gigante. É lindo. Perde mais de um dia ali se bobear. Perde. Porque ele tem várias sessões e tal. Tem e... o Jardim Botânico. Cara, o Jardim... Eu não sei, eu tô acostumado com o Brasil, Jardim Botânico aqui de Curitiba. O do Rio faz muitos anos que eu não vou, não lembro. O do lembro. Rio é bonito. O do Rio eu só lembro das Vitória Regis. O de Curitiba eu acho bem fraco, porque tem aquela estufa e é isso, é, né? É, fraquinho. Daqui é fraco. Mas esse eu fiquei... Eu não sei se tem outros Jardim Botânicos tão fodas assim no Brasil. Se tiver, me digam, por favor. Eu achei foda pelo seguinte. Você tem vários espaços em céu aberto, não tinha estufa, nada disso, sabe? E aí você tinha, por exemplo, no canto esquerdo aqui, a flora da Nova Zelândia, por exemplo. E um pouco mais à frente, de sei lá onde, de outro país, sabe? É. E assim, elas quase que misturadas, integradas, sabe? Árvores de vários locais diferentes. Aham. Uhum. E assim, era quando a gente chegou pra parte da Nova Zelândia, eu falei, caraca, isso aqui tá parecendo aquelas plantas de papel da Nova Zelândia. Aí quando eu fui lá no mapa, tava lá, Nova Zelândia. É, que maneiro. Eu nunca vi um jardim botânico dessa maneira, que tivesse organizado dessa forma, sabe? É, por países. Eu achei bem curioso, assim. Ele tá organizado por países, ele é enorme, pena que não deu tempo da gente andar em tudo. Além do jardim botânico, tem também uma parte que tem a estufa, tem, com as flores e tudo, que é lindo. Tem jardim. Tem um jardim japonês, que é maneiríssimo. Tem a parte do jardim japonês, que é de cair a cara. É lindo. É o jardim japonês mais lindo que eu já vi. E tem de tudo. Tem gente que vai pra patinar. Tem ringue de patinação. Caraca, tem gente que vai pra patinar. Serious business. Serious business, é. Cara, a galera... É a gangue da patinação, sabe? Eu me senti nos anos 80. É, eu também. Os caras estavam com um radião gigante lá, tocando música. Mas os caras patinavam pra caralho! Tinha o Morpheus patinador. Um negão de sobretudo. O cara fazia as mais manobras. Não, e tinha um cara também com faixinha na cabeça. Sabe aquela faixinha anos 80? Uh-huh. Na cabeça? E a velha? A velhota, cabelo branco, dando pirueto. Caralho! Ela era tipo a Barbie velha. A Barbie velha. Ela era bonita. Pra uma velha. Era Barbie velha, é muito maneiro a galera, a gangue do patinho. Cara, essa parada ficou lá um tempão olhando a galera patinar. Não só isso, a gente continuou andando pelo parque e de repente a gente passou, tinha uma galera dançando músicas boogie-woogie. Era tipo domingo dançante no parque. Todo domingo eles se reúnem, a galera leva caixa de som, música e tal. E aí, nego vai lá pra dançar. Qualquer um pode chegar lá e dançar. E os caras tiram. Tinha um velhote lá, meio sex offender, inclusive, né? Tinha, que ficava olhando pra mão e ficava assustado. Ficava tentando puxar o assunto com a mão e ficava afastando. Vamos dançar, Amanda, vamos dançar. E aí a gente dançou também. Você pode... Cara, nego, mas é for real. Todo domingo tem, sei lá, todo dia de semana. Tu vê que é um programa da galera, não é turistão. Não, é uma parada mais local, assim, todos aí esses. Fala assim, ah, todo domingo, de tal hora, fica tocando música, as pessoas vão lá pra dançar, mas dançam muito bem. E dançar só música dos anos 60, dos anos 50, é muito maneiro. E os caras tiram as mulheres pra dançar e no final agradece, fala prazer em conhecer. Ninguém se conhece, não. É? Esse parque é bem legal, o Golden Gate Park. O parque é lindo, lindo, vale a pena. E com calma, né? De repente fazer mais, né? Assim, se você não tem muito tempo, dá pra fazer em um dia. Mas a única coisa, assim, se você quer entrar no Jardim Botânico, você tem que pagar. Se você quer entrar na parte japonesa, é outro ingresso. Entendeu? É isso que... Escolhe um. A galera do patins era de graça. Ah, é, a música também. Só que o Morpheus era tímido, eu tentava filmar ele parava de... É, o Morpheus ficava com vergonha. Attention, please. This is the final call. A gente foi no bairro gay, na rua Castro, que é... Marcos Castro Street. Não, que é o bairro onde viveu aquele... Harvey Milk. E hoje em dia, assim, há muitos anos já é o bairro gay. O nome das lojas, de tudo lá... Ah, isso é tudo engraçado. Tinha duplo sentido. Tinha um manicure lá. Manicure era... Handjob. Okay? Handjob. Tinha lojas que era assim. Era tinha assim. Um italiano lá que era Sausage Factory. Não, não era Sausage Factory. Era o quê? Era outro nome. Era Meat Lovers, não? Não. Tinha uma loja de artigos, de artigos eróticos que chamava assim, Does Your Mother Know? Eu achei o máximo. E tinha, cara, as roupas gays são muito maneiras. Calças. Nossa, o mundo gay é muito foda. E aí tinha uma lojinha lá, uma sexy shop que eu entrei e tinha um bonequinho da Zagal. Sabe aqueles bonequinhos de corda que você dá e anda levantando piruzinho, sabe? Que coisa linda. Era mais, não, né? Não sei. Você dá corda, aí e ninguém anda... comprou isso, ninguém fotografou. Caraca, eu queria comprar, mas o Azaghal falou, se eu comprasse, queria ficar puto, que escroto, que falta de respeito na frente dos filhos, sei lá o quê. E aí não deixou eu levar o Azaghal de piruzinho que andava, assim, com o piruzinho balançando. Ele andando e o piruzinho mexia, sei lá. Não... Cara, mas era igual. É, tudo careca, barbudo, é igual o Azaghal. Ele era barrigudinho, o boneco. Você tá massa? Bem, aí vocês pegaram a estrada e foram pra uma reserva nacional, reserva... É uma reserva. É uma reserva, né? É. De Yosemite. É a segunda reserva. A primeira foi Yellowstone. Ah, tá. Depois Yosemite. Mas aí, vale também? Porra, cara, coisa? É foda. É reserva, ou seja, pega ônibus, vai pra um lugar... Ah, a gente pegou o carro, viajou umas 4 horas, uma linha reta infinita. Agora, Yosemite... É foda, é uma reserva, então é pra ver natureza, é meio até contraditório uma viagem pros Estados Unidos, você querer ir a algum lugar que não seja um outlet, mas você vai pra lá, cara, e é pra, a verdade, sim, é pra você ver sequoias gigantes, que são... impressionante. Ah, foi o que eu mais gostei. Aquelas árvores gigantescas. Elas são largas. Né? A parada da sequoia não é nem a altura. Elas são árvores altas, sim. Uhum. Mas a parada dela é que ela é muito larga na base dela. É. Uhum. E ela sobe quase todas na mesma largura. Tipo, você pode morar dentro dela. E assim, a Grizzly Giant lá, que a gente viu, ela tinha 2.700 anos, cara. Cara, 2.700 anos. São árvores milenares. Maneiríssimo. Assim, é muito louco. E é interessante das sequoias é que o centro delas, a parte interna da árvore, não tá vivo. Tem uma sequoia lá que chama California Tunnel Tree. Os caras, na década da 1800 e varada, pra fazer uma atração turística na região, escavaram, eles na verdade serraram um túnel na árvore. Caraca. Pra passar carroça dentro. Caraca. E isso era uma atração turística. E a árvore continua viva até hoje, maluco. Caraca. Com um buraco no meio. Porque não é... O núcleo dela é morto. O núcleo é meio que estrutural só. A parte viva da árvore é o layer externo, a camada externa, uhum, e as folhas, raízes, essas coisas. Caraca. Os galhos. Então eles fizeram um buraco e a árvore continuou viva. Tem uma outra árvore lá, uma outra sequoia, que pegou fogo e queimou toda a parte interna, virou um tubo. Uhum. Ela chama... Telescope. Telescope. E ela ficou oca, exatamente, ela ficou oca, mas você consegue entrar dentro dela, olhar pra cima e ver o céu. E ela tá lá, viva. E ela tá viva. Cara, que maneiro. É, isso é muito maluco, e elas são imensas, gigantes, cara. Elas são lindas, são lindas. Maneiro. Então esse é o passeio que vale se destacado. E o lago espelhado. É uma pena que no dia que a gente foi, tava seco, que nem um inferno. Não vá no verão. É famoso? Ele é famoso pela paisagem. A paisagem é inacreditável, porque as montanhas em volta ficam com topo de neve. Mas nesse dia... É de tirar o fôlego. Mas nesses dias as montanhas estavam sem neve no topo, então elas perdem vários pontos. E o lago tava seco, então tava espelhando porra nenhuma. Parecia um pântano. Eu tava bem triste, na verdade. Então não vá no verão. Eu vá acho na que, primavera. Eu acredito que no outono. No outono deve ser a época mais legal pra ir. No inverno acho que nem dá pra ir lá, porque... É, as estradas fecham por causa da neve. Fecham por causa da neve. Mas no outono você já tem neve na montanha, né? E você tem aquela vegetação com várias tonalidades de marrom e verde, né? E então eu acredito que seja a época mais bonita de ir. No outono. Uhum. É um lugar bem legal, cara. Passar 2-3 dias é bem legal. A gente ficou num hotel bem maneiro. A gente ficou. Foi numa festinha redneck, churrasco de salsicha. Não caio nessa furada que o Azaghal falou assim, ah, nós vamos ficar numas cabanas dentro do parque. Aí eu achei foda, que eu achei que era chalé lindo. Não. Não é chalé bonito. São as cabanas asquerosas. São asquerosas. No verão, se a gente tivesse ficado lá, a gente tinha se fudido muito, porque era um calor inacreditável. A gente dormir numa estufa, uma mosquitada do cacete. Não, e tem uma outra coisa importante de ser dita, é que além dos ursos, tem outros animais na região. E o urso, a gente aprendeu isso na colmeia, ele quer moleza. Ele quer comer. O urso quer ficar tomando picada de abelha pra roubar a colmeia? Ele não quer, cara. Ele quer comida fácil. Ele quer. Então, se você deixar comida dentro do carro, deixar um saco de batata frita dentro do carro... No dia seguinte, seu carro não tem porta. O urso vai lá, arranca a porta do teu carro pra pegar a comida. Caraca. Se você deixar a comida na cabana, tu vai acordar abraçado no urso. Dormindo de conchinha com o urso. E não adianta deixar a comida embalada, porque ele reconhece a embalagem. É, exato. É. Ele reconhece a embalagem, não é só pelo cheiro. Não, não é só a embalagem, não. Se você comprar aquela cestinha... Tupperware, é. Não, aquela cesta de piquenique. Ou aquele cooler, ele sabe o que é comer. Aí tem uma cervejinha gelada. Eles já reconhecem. Então, lá no parque, em todos os lugares, as latas de lixo são reforçadas. A prova de urso. A prova de urso e de outros animais, elas são mais robustas e elas têm umas alças que você tem que enfiar a mão, sabe? É, pra dificultar pro urso não conseguir abrir, exato. Caraca. E tem os depósitos, umas dispensas, cofre. Pra você guardar a comida em cofres. Que você não pode deixar no carro nem na cabana, então você deixa nesse cofre. E aí tranca. O David ficou maluco com a lixeira anti-urso. Eu fiquei. Ele deve ter tirado umas 270 fotos da lixeira. Não. Toda hora, peraí, deixa eu tirar a foto da lixeira do urso. Cadê o Dave? Tava lá, em frente a uma lixeira. Impressionado com a... Eu realmente fiquei impressionado com a lixeira de lixeira de urso, cara. E algum momento vai ter uma exposição de fotos. Ele podia fazer. É, só de lixeira de urso. Mas vocês não viram urso. Dele. Não, infelizmente não. Cara, tava um calor miserável, cara. O tempo todo achando que tinha vários ursos em volta. Sabe quando você tá andando de canto do olho e você acha qualquer que vem um sombra urso? De árvore era urso pra mim. Ai, gente, eu juro que eu vi um urso, eu juro. Eu passei o tempo todo. Gente, eu tenho certeza que tem um urso atrás daquela pedra. Tem um urso ali e a gente vai morrer. Era, eu passei. Agora a gente viu muito daquele. Veado. Caraca, Bambi. É muito viado, gente. Eu nunca vi tanto viado na minha vida. Em São Francisco ou em Yosemite? Velho é imprevisível. Bola muito fácil. Eu nunca vi tanto viado, mas é tão lindo, gente. Eles são lindos. E não era viado galhudo, não. Era aquele... viado fiel. Não é fiel, não era corneado. Não, era os viadinhos Bambi. Uhum. Sabe, os galhudos não saem. Mas a gente viu muito, assim, bebendo água, tipo, a 3 metros da gente. Nossa, então, a gente viu longe. O tempo todo. Hã? Isso era bom, quer dizer que o urso tá longe. É, se o Bambi tá ali, né? Tem tá isso? Ali, ele... Ai, tu acha que isso vai ficar bebendo água perto de urso? Esse viado não chega perto do urso. Porra. São duas turmas que não se misturam. É, porque o viado corre do urso, né, meu filho? A gente parou uma hora na estrada pro Dave descer e correr atrás do viado. É, segura. Olha, o Guga tá inspirado. Ele tirou foto e tudo mais. E pior que ele ficou mesmo atrás do viadinho lá, fotografando. Azaghal, caçador de viado. Fotógrafo de viado. Vou fazer a minha exposição. A primeira foto é do Guga. Attention, please. This is the final call. Aí vocês desceram nessa road trip pela América para Los Angeles. Los Angeles. E é, Los Angeles, é aquela coisa, né? Cara, eu vou te falar que eu gosto de Los Angeles, mesmo ela não sendo minha cidade, não é a minha cidade preferida. Eu também gosto de Los Angeles. É um lugar que eu gosto, principalmente porque eu cheguei em Los Angeles no aniversário de um ano de zerar a vida. Ah, é? Foi? Exatamente no dia? Dia 11 de julho. Olha, e ficou hospedado no mesmo hotel. E aí foi muito bom voltar pra cidade que eu zerei a vida, né? Época, aí eu vi o Nakatomi Plaza de novo. Cara, nosso quarto tinha vista pro Nakatomi Plaza. Ai, que beleza. Então eu gosto. Assim, numa cidade que não tem nada especial, assim. É, mas é legal. Quem jogou GTA V sabe. Eu gosto de lá. É legalzinho. Cara, GTA V é bizarro. Quando a gente tava chegando na cidade, você vem do deserto e chega na cidade. E é bizarro. Eu nunca tinha ido. E uma sensação de déjà vu absurda, cara. Porque eu fiz aquilo muitas vezes no jogo. Sim, e é igual, cara. É igual, impressionante. Você chega, a hora que a gente entrou na cidade mesmo, você chega do lado da casa do Michael De Santa, cara. Na rua dele. Você fala, caralho, a casa do Michael De Santa. Os caras não gastaram 50 milhões de dólares de sacanagem. Eles fizeram igual na cidade. Só que a escala é... Né? Igual, cara. A escala igual. É menor no jogo, mas é igual, né? Os lugares são iguais. Mas e aí, teve alguma novidade? A gente já filmou, né? As pessoas já viram pelo Nerd Office, mais ou menos, né? Uma Nerd Tour. Eu achei legal, mas é bizarro, porque tem assim, é tipo Rio de Janeiro. Tem a parte linda, casinhas lindas, não sei o que, e tem a parte assustadora. South Central Los Angeles. Mas é... Mas de novidade, Los Angeles teve um momento Mickey Mouse, Guga. O Guga nessa viagem a gente descobriu várias coisas. O Guga não teve infância, né? Guga não tem alma. Ele, pra ser um bom vendedor, ele vendeu a alma dele. E aí, cara, um dos melhores vendedores que a gente conhece, mas o cara não tem nada, ele é oco, cara. Ele é tipo uma sequoia. Ele é uma sequoia. alimenta sequoia. Ele vive do anel exterior, é que alimenta ele. O núcleo é vazio. E a gente, Guga, vamos na Disney, vamos nos parques, não, é maneiro. Não, Guga, vamos levar o seu filho, que nunca foi à Disney. De 9 anos. De 9 anos, que tá na idade ideal, para a Disney. Ah, não tem um saco, não gosta, ele não vai gostar, a Mickey é muito infantil. E o filho do Guga tava blasé também. Que, tava porque ele, né? Aprendeu com o pai, que, coitado. Que, mas alguma coisa, sacóia, alguma ele coisa... Ele tá virando mini sacóia. Uma mini sacóia. Aí alguma coisa aconteceu que o Guga falou... Ah, então a gente vai nos parques com você. Na Disneyland, né? Disneyland. Original, eles estão falando tudo isso porque a gente teve uma conversa antes do qual eu falei que eu não gosto de Harry Potter. E de Toy Story. E de nenhum desenho desses de filme. De quem tem alma, né? Nenhum desenho de quem tem alma. Eu não gosto. Assim, não é que eu acho ruim, o que eu acho mal feito, eu só não curto. E você não curte Star Wars, não curte Seus Anéis, você não curte nada, cara. Caraca, o Guga não gosta de Seus Anéis. Ele disse, eu sinto. Ah, Seus Anéis foi legal. Hobbit não. Aí eu sei o seguinte. O Hobbit foi uma merda. O Guga resolveu ir nos parques. O Guga aceitou ir... No parques, não. O Guga aceitou ir na Disneyland. Não, mas ir na Disney tava comigo. Que a gente ia, eu falei que eu ia. Mas primeiro ele queria ir num parque só e ficar só tipo 3 horas. Ele queria ficar 3 horas na Disney. E aí depois ele, não sei se eu vou num ou outro. Não... Aí mas no final, pra resumir, ele falou: eu vou nos dois parques. Uhum. Mas aí tinha que ser no mesmo dia. Não, peraí, é porque tem dois parques, um na frente do outro da Disney, né? Tem o Disneyland e o Disney Adventure. Isso. E custa mais caro pra você ir nos dois. E eu falei, pô, vou num só, que já tá valendo. Já marcou lá que foi na Disney, tá valendo. Já marcou que foi na Disney, filha da puta, já cara. Já a regra, sabe? Eu fui numa Disney e tá valendo. Não, mas peraí, o Guga queria ir em dois parques no mesmo dia, porque ele não queria perder mais um dia indo a parque. Uhum. E eu e o Azaghal fomos incumbidos de mostrar dois parques da Disney num dia só. Mas a gente tá muito profissional de parque. A gente tá muito profissa, cara. A gente muito, tá... Muito, muito profissional. É sério. Vocês iam montar uma empresa de excursão, sabe? Pô, ninguém tem mais a manha da Disney que a família Passos, cara. Cara, mas a gente não pode montar uma excursão de single riders. single riders 30 pessoas. Se a gente fizer isso, acaba com o esquema do single rider. Acaba. Que era tudo ou Fast Pass, o Single Rider aqui, não, que a gente já contou. Single Rider é quando gente... você decide numa atração que você não vai acompanhado de ninguém. É, você vai sozinho, eles te encaixam onde der. O espaço que sobrar, eles metem. Exato. Mas você, normalmente é uma fila bem mais rápida do que normal. Não tem fila. Não tem fila. Na Califórnia, não tem fila. Você chega e você entra. Não, só que você abre mão de sentar de todo mundo junto. De holding hands. Mas você abre mão de holding hands. De holding hands. Você pode dar holding hands pro japonês do teu lado. Mas a vontade é que tu passa direto, né? Não fica na fila. Não fica. E aí gente. A gente foi, cara. A gente conseguiu fazer os dois parques. Eu dou a mão quando eu saio da atração. Dou a mão, gente, holding hands durante o caminho. Até a próxima atração. Mas vocês fizeram todo o esquema do single rider. Single rider, fast pass e funcionou. Não, a gente ia no single rider cantando All the single riders, all the single riders. Eu sei que a gente entrou na Disney e meteu o Guga logo na montanha russa espacial. A gente chegou... Não, olha só, a gente tava, eu, o Azaghal e a do Box e o Mônio, a gente tava incumbido de plantar uma semente. Nosso objetivo era... Pelo menos na Sequoia Mirim. O filho do Guga. Então a gente falou, como é que eu vou convencer o filho do Guga que a Disney não é chata, que ele tava achando chato. Uhum. Ele entrou, viu o Pluto, não gosta do Pluto. Aí eu falei, pauleira, vou mandar logo pra montanha-russa espacial pra mostrar o que que a Disney, né? De sei. Que a Disney é feita. Uhum. E aí eu mandei direto, vamos na montanha-russa espacial, vamos começar. É a montanha-russa que é toda no escuro. E aí quando você entra no parque, é melhor começar pelas atrações que depois, durante o dia, ficam mais cheias, né? Que aí a fila tá curta ainda. Uhum. E aí eu e a do Box André corremos pra fila, enquanto o Azaghal e o Guga e o filho e a esposa dele foram andando devagarinho, né? A gente correu pra pegar a fila mais curta, e aí meteu o Guga ali. Aí eu falei, Guga, trust-me, Guga. É tranquilo, vai. Tranquilo. Fala sério, Guga. O negócio é o seguinte, eu não gosto de montanha-russa. Essas coisas que dão medo, sabe? O legal disso, tava explicando isso pro Dave. O legal dessas montanha-russa, elevador que sobe e desce, bungee jump, o legal é que você tem um choque de adrenalina, e aquela adrenalina ali é maneira, deixa a pessoa feliz e tal. Comigo não causa isso. Eu fico puto. Eu fico puto pra caralho, assim. Eu acho, eu fico... me deixa de muito mau humor. Mas o Guga, eu falei isso pra eles, eles falaram, não, mas essa aqui... Não vira de cabeça pra baixo. Não vira. A gente falou pra você que ela não virava de cabeça pra baixo. Ele te falou, ela é tranquila. Eu não menti pra você, cara. Ela é tranquila, só que é no escuro, ué. Você não sabe pra onde você tá indo. Não, você não sabe, ela faz a curva, né? Faz curva de 90 graus. Com tudo. Estala teu pescoço. Caralho, e eu fui com o Eric, meu filho, né? Com ele do lado. E eu tava preocupadaço. Assim, caralho, vai morrer daqui, velho. Vai voar daqui do carrinho pro infinito. Você não vê onde você tá. Mas aí o Guga ficou todo preocupado e vocês foram levando o filho dele pra... Foi. O moleque já saiu empolgadaço. Ele ficou empolgadaço. Ele foi pro caralho. Da montanha espacial. Eu falei, Guga, você tava contaminando a aí, alma do seu filho. Sim. Não, eles salvaram. Ele tava contaminando. Aí a gente, tipo assim, jogou o anzol. Uhum. Né? E atraiu o peixinho. O peixinho gostou da montanha-russa espacial. Agora vamos embora. Aí levamos pra mansão mal-assombrada. Mas eu fiquei putaço. Eu achei uma merda e eu fiquei me segurando pra não brigar com ninguém. Aí levamos pra mansão mal-assombrada. O garoto ficou maluco, o fantasma voando, não sei o quê. Aí o garoto ficou overexcited. Aí fisgou. Foi fácil. Aí era só dar corda. Aí deu corda, fizemos dois passos. Olha só, o garoto que não queria saber do Mickey Mouse... não gosto do Dadinho, não sei o quê. Saiu abraçado com a pelúcia do Mickey. Saiu. Ele falou assim, mãe, eu quero uma pelúcia do Mickey. Nossa, cara, isso é hora. O castelo brilhou. Pegou mais um, né? Brilhou. Mickey Mouse. O Walt Disney riu lá na câmara congelada dele. Nossa. A criogenia dele lá. O menino saiu abraçado com o Mickey, dizendo que a Disney é o lugar mais foda do mundo. O Guga foi feliz também. Fala aí, Guga. Não, achei do caralho. Não, achei foda do caralho. Foi muito bom. Mas assim, o Dave, ele não sabia me explicar. Eu perguntei, Dave, tá, me explica exatamente o que tem lá, porque eu não entendi ainda. É só um parque. Chega lá e tem um monte de... Olha aí que... Caraca, cara, você é muito... morto por dentro. E aí ele falou assim, não, tem um bem maneiro, que é o Space Mountain, que é tipo, tá, montanha-russa. Aí tem um outro tal, que é o Splash Mountain, tá, montanha-russa. Olha o pré-conceito que cara, você tava achando. Assim, eu não conseguia entender. E aí depois... Você tava querendo classificar ela tudo? Não, eu não conseguia entender o que era tão legal. Uh-huh. Por isso eu não tinha vontade de ir mesmo. Uh-huh. Mas depois que eu fui, e foi legal pra caramba, e a gente ficou lá até fechar... Com certeza que você achou que era uma merda. Não, achei que foi bom pra caralho, cara. Muito legal. O que é legal é que é uma festa, é como se fosse uma puta festa, que você tá ali o tempo inteiro, entendeu? Então mesmo que você não vá em brinquedo nenhum, que você só fique andando por ali, ou que você sente... Você se diverte. E fica ali conversando e tal, é muito legal, cara. Sabe o que é isso que você tá sentindo, Guga? O quê? Isso é sua alma nascendo. Aquela sementinha que o Mickey botou dentro de você, dentro do seu coração. Essa viagem foi demais. Aquela sementinha. Isso aí não rolou, não. Teve de tudo um pouco essa viagem. Rolou assim, o Mickey botou uma sementinha no coração do Guga. Aquela sementinha que o Mickey botou. Deixa ela crescer, Guga. No seu coração, vai virar uma alma. Ela vai virar uma alma. Você regala, né? Só você regar a sementinha do Mickey que ela vira uma alma. Não, a gente salvou. O filho do Guga não é mais uma mini sequoia. Ele agora tem alma, só falta o pai. Attention, please. This is the final call. O que mais que tem em Los Angeles? Cara, uma parada que tá fora do circuito, né? Aquele teatro chinês que a da fama não conhece, é o que tá fora do circuito, é uma visita aos estúdios da Warner. Uh-huh. Porque você tem o parque da Disney, você tem o parque da Universal, que é ter uma visita ao estúdio, blá blá blá. Uh-huh. Mas o parque da Universal é um saco, né? Não, é legal, vai. Mas tem os estúdios da Warner, que você visita, de fato, o estúdio funcionando. Né? Mas qualquer pessoa pode ir lá? Qualquer pessoa. Você paga e vai. Você paga e faz um tour. Dentro dos estúdios. E aí, cara? Vou só destacar os highlights. É. Você entra num lugar que chama Batcaverna. Que é um soundstage, é um estúdio. Uh-huh. Com todos os batemóveis expostos. Puta, que maneiro. Tumblr do Bane. Puta. O Pod, Batpod. Os que batmóvel Tim Burton. Desde o Tim Burton? Tem as motos, Batmotos. Puta, que foda. Cara, o avião do Batman, aquele que vai no gelo também, sabe? Aquele é do filme do George Clooney. Mas tem, cara. Ai, gente, é tão bonito, adorei. Ah, mas ó, vê, é legal. Cara, é muito maneiro ver os batmóveis, principalmente o Tumblr. Puta, não, você vai maneiro. Que eles deixaram lá Forever montado no Central Park. A outra parada que que você do visita Friends. O cenário do Friends. Puta, do Central Park. É, o Guga ficou maluco então, né, Guga? Foi, mas esse foi muito corrido, esse do Friends. Ah, porque vocês perderam 2 horas dentro do Batman. Porque a gente aí teve 1 minuto pra ver o Friends. O Guga não quis cantar Smelly Cat, não entendi qual foi. Mas eu toquei no violão. Ficou afinando o violão da Phoebe. Pô, eu não consigo, eu não tenho esse poder de cantar sem estar com o negócio afinado. Mas quando você afina a sua corda vocal? Quando eu afino o violão, aí eu canto igual a ele. Quando você pode cantar sem afinar a corda vocal? É, e o mais triste é que a Phoebe cantaria de qualquer maneira, né? Exato. Esse show-off que eu não entendi. Que a Phoebe não faria nada disso. Não. Aí outra parada maneira que tem no estúdio também, você vai numa sala lá, numa exposição, que tem todas as máscaras do Batman, que já foram usadas no filme. Maneira. Todos os modelos. E tem a que é usada no filme, sim, né? Sim, sim. Réplica. Não. Uma das props do filme. Puta, que maneira. Tem o suor do Michael Keaton ali. Tem. O Val Kilmer, do George Clooney. Dessa turma toda. Tem o DNA deles ali. E aí, do outro lado das máscaras, tem aquele armário de acrílico com a Batsuit. Irado. Foda. E aí tem várias roupas e tal. E aí no andar de cima tem uma exposição do Harry Potter do também. Harry Potter. Muito pra quem maneiro. Gosta de plágio. Tá. É... plágio. Eu não sei o que você acha que ele quis plagiar. Não tem nada a ver. Vamos entrar nessa discussão, pelo amor de Deus. Tem nada só a ver. Só faz que eles botaram nas ruas enganadas. Não, tá bom, tá bom. Você não gosta de Harry Potter, Dave? Dave não. Eu só gosto de obras originais. Você não tem alma, cara? Não tem alma. Eu tenho, ela tá nos seus anéis. Mas então, o tour é muito maneiro. É só você entrar na página. A gente vai botar o link aí no post se você quiser ir, inclusive. E você paga os guias, cara. Eles são fodas, assim. São mega... Ah, eles são... Parece shows. Os caras são showmans, cara. Showmans, guia de tourzinho de um estúdio. Mas os caras sabem tudo. E aí você passa por outras paradas bem características desses tours de estúdio. Você passa nas ruas cenográficas, né? E aí tinha uma rua lá que era Nova York. Que foi usada no filme do Homem-Aranha, no seriado Friends. Os caras falaram, meu amigo, você gostava de Friends? Gostava de ver eles em Nova York, mas eles nunca foram pra Nova York. Nunca pisaram. Foi tudo gravado aqui em Los Angeles. Uhum. E esse cenário foi usado em vários filmes, e é maneiro porque, assim, é a fachada dos prédios de Nova York ali, uhum. né? Uhum. Eles chamam o lugar de Ross Apartments, que é o apartamento do Dr. Ross do ER. Olha aí. E aí você, o diretor que vai fazer a cena ali, ele e o filme que vai ser utilizado ali, só muda, por exemplo, interruptor, maçaneta, não. luminária do prédio. Dos detalhes. É, detalhes. Placa, placa de loja. E aí você tem uma Nova York mais velha ou mais nova. Uh-huh, então, sim. Quando a gente foi, essas coisas como maçaneta, fechadura, luminária, não tinha. Porque vai ser colocado conforme a necessidade. Sim. Muito, cara, é um tour muito legal. É, você vale perde umas 2 horas aí, não é isso? E aí tem a lojinha no final também. Gosto. E aí vocês foram pra Las Vegas. Las fucking Vegas. Cara, eu vou falar pra você que eu demorei 2 dias pra minha mente se adequar a Las Vegas. Como assim? É tipo uma Matrix, cara. Tipo o quê? Porque eu sou uma pessoa, eu sou um cara muito observador. É. E em Las Vegas, você tem coisas demais pra observar o tempo inteiro. Então eu fiquei, tipo, com a mente sobrecarregada durante 2 dias. Muita luz, muito... Muita luz, barulho e imagens. sei. Muito estímulo durante 2 dias, sabe? É uma poluição visual e... Uma vez, a gente foi em Las Vegas, eu fui a Las Vegas alguns anos atrás e teve um Nerd Office rapidinho mostrando e eu lembro que eu vi um comentário assim, Las Vegas é um insulto à arquitetura de uma cidade. E tipo assim, cara, você não tá errado não, é isso mesmo. É um parque de diversão pra adultos. É um parque de diversão. Não é uma cidade com arquitetura. Não é. Não, porra nenhuma, cara. É tudo fake. É uma miragem no meio do deserto. É tudo fake. É tudo... A miragem é o dinheiro que você acha que vai ganhar. Não. Mas a cidade, ela é realmente... sabe o que? Eu falei isso com o Guga lá. Las Vegas, ela parece essas cidades de futuro distópico. Onde você tem uma cidade, um planeta do prazer. É isso, cara. Você chega lá... Assim, pra começar, tudo é normal. Tudo é normal em Las Vegas. Pode ser tudo, pode. O Brasil, aí eu vou botar a situação bem normal aqui que todo brasileiro vai entender. Você tá numa grande capital como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou até Curitiba, uma grande pequena capital. É. Se você vê uma limusine na rua, ela te chama atenção. Ela chama, olha, uma limusine. Olha uma limusine, todo mundo olha. É. Em Las Vegas, limusine é Fusca. É tipo assim, você pede uma pizza, vem um cara de limusine, cara, e pizza. Você acostuma com a limusine em 5 minutos. É, é muito. Porque limusine é o carro da parada. É. Todo lugar tem limusine. Todo lugar, de todos os tipos. Tem a limusine clássica, tem a limusine caminhão, a limusine ônibus, a limusine Fusca. Cara, todos os tipos. Uh-huh. Roupas, você pode se vestir como você quiser. Você pode sair na rua vestido de astronauta, de smoking, ou você pode sair com uma menina de família que a gente viu. É. Era prima de alguém, com certeza. É. Ela saiu do carro na rua. Na rua! É. Ela estava de salto alto e biquíni. Aquele biquíni que meio frouxo na bunda? É, ela estamos aí. Ela andou na rua, num sol de 50 graus, é, entrou no lobby do hotel e foi pro cassino. Atravessou o cassino de biquíni, pegou um elevador e foi pra piscina. Ah, que beleza. Ah, cara, é surreal, cara, essas paradas. O cassino é outra parada que me surpreendeu. Que eu sempre imaginei... Rapidão, como é que você sabe todo o trajeto da... Ah, da porque não tirou o olho. Porque eu sou um cara muito... Não vou terminar na piscina. Porque eu vi onde parou o elevador. Eu sou um cara observador, Jovem Nerd. Caraca, cara. Ele não tirava o olho. Tudo é pretexto, tô filmando pro Nerd. Tava nem filmando, a câmera tava na minha bolsa. Eu falei, tá filmando com os olhos, né, Vanessa? Mas assim, outra coisa maluca de Las Vegas é o cassino. Eu sempre imaginei que você chegasse e entrasse no cassino. É, não é. Não, não. Você entrou em Las Vegas, você está no cassino. Tá no cassino, né? Eu fui abastecer o carro, comprar uma Coca-Cola e tinham máquinas de caça-níquel na lojinha AMPM. Todo lugar é um cassino. Todo. O hotel é assim, você faz o check-in, é um você faz o check-in, vira, pega a sua mala, você está no cassino. Tá, é tudo aberto ali no lobby. Tudo, é muito louco essa parada o do cassino. O aeroporto, cara, a sala de embarque do aeroporto é um cassino. Cara, então a parada do jogo e da loucura é o tempo inteiro. Não, e a loucura é que pode tudo. Você pode fumar charuto, sei lá, em ambiente fechado. Ah, nem fudendo. Sem janela. Nem fudendo eles proíbem cigarro em claro ambiente fechado em Las Vegas. Né? Porra, o cara tá lá nervoso perdendo dinheiro. É, fuma mesmo. Fuma, filha da mãe. Os caras estão jogando, ficando birita de graça. Assim, pode de biquíni? Pode. Pode tudo, cara. Pode, é uma cidade assim, pode tudo. Mas se o cara não gosta de jogar, ainda tem um monte de coisa pra fazer em Las Vegas. Tem, eu não fui pra jogar. Olha, eu tenho um plano perfeito pra Las Vegas. Eu tenho um plano perfeito. Porque Las Vegas é legal porque tem vários shows maneiros. Sim. Então, a minha dica é, você vai pra ir num show lá das 7 horas, das 9 horas, tem duas sessões de todos os shows. Tem tudo que é tipo de show, tem até zumbi burlesco. O quê? Tem um show chamado Zumbi Burlesco. Ah, o Zagal tava doido pra nossa merda. Mas tem show do Cirque Soleil, tem show do Le Rêve, que a esposa do Google indicou e foi foda. Foi foda. Inacreditável, um show na água. Inacreditável. Um dos shows mais lindos que eu já vi na minha cara, vida. Cara, é indescritível. Parece que tá num sonho. Não é Cirque Soleil. É tipo um circo do Seu Léo, só que na água. É um concorrente do Cirque Soleil. Não, o Cirque do Soleil tem um espetáculo na água, mas... Isso. Que é o O, mas esse é o upgrade do O. Do o Le Rêve. Olha aí. O Le Rêve, que significa sonho. É. O sonho em francês. E realmente você se sente dentro de um sonho. É lindo. É lindo. Fantástico. Então você vai pra fazer essa. A gente ficou na Splash Zone. Mas é mais gotinhas, vai. É, pouquinho. É quentinha a água também. Você vai pra ir num show de noite. E aí de dia, você, se você não quer jogar, eu, por exemplo, não vai joguei. Pra piscina. Eu joguei duas vezes, ganhei $30 e fechei meu balanço. Olha aí, parabéns. Botei $1 na máquina, não entendi o que aconteceu, ela me cuspiu 15. Não entendi. Era um caça-níqueis maluco que tinha 40 números girando na tela. Pô. E eu e o Mônega e a do box como tocando nos números. $15. E sabe que a Mônica do box não podia estar tocando na tela. Ah, né? Em Las Vegas pode tudo. E no outro cassino que a gente foi no Stratosphere, eu também botei uma máquina na nota do caça-níqueis e ele me cuspiu 15. Não, e eu? Só foi no caça-níqueis, não foi na roleta? Não, eu fui na roleta. Blackjackzinho, eu fui no Blackjack. Mas, não, foi no Blackjack de caça-níqueis. Porque eu não quero ver a mulher recolhendo minhas fichas no segundo. Tem que ir no Blackjack pra você falar ritmo. Não, eu curti da máquina. O problema é que o Azaghal comeu um biscoitinho da sorte em São Francisco. Ah, tem E me história. Deu um papelzinho que tinha 6 números atrás. Isso foi foda. E aí eu guardei esse papelzinho. Falei, vou jogar um dia na Loto ou vou jogar em Las Vegas. Aí guardei. O papelzinho da biscoitinho da sorte. É, tinha uma mensagem na frente e atrás. Do Panda Express. Os números, isso. 6 números. Do Panda Express. No Panda Express, né? Panda Express, é. Aí, eu guardei aquela merda, aquele papelzinho, só que no meio da viagem vazou... Protetor solar dentro da minha bolsa, melecou tudo. Aí eu tentei jogar o papelzinho fora e ele grudou na minha roupa. E aí, do nada, eu fui tirar a roupa, andei no quarto, tava lá o papel grudado. Ah, ele ficou grudado um tempão. É, aí eu tentei jogar fora de novo, ele grudou em outra coisa, que eu depois coloquei na minha bolsa e fui tirar o negócio, tava o negócio colado. Caraca! O papelzinho não me deixava. Eu falei, isso é um sinal que eu tenho que ir pro cassino. É um sinal que eu tenho que ir pro cassino. Caraca, jogaram esses números na roleta. Eram 6 números. É. Tu acredita que deram 3? Olha aí! Não, peraí, mas você jogou no número exato? Apostou no número exato? É, então, cada... Eu apostei... A gente apostava nos 6 números. Na roleta tem várias formas que você apostar. É. Em 2 números, de 4, não, a gente apostava no número. Não, apostava em um número é o mais difícil de ganhar, é o que mais paga. A gente pegava nossas fichas, a gente botou $50 na roleta, $50. Então a gente pegava, tipo, $2 e botava em cada ficha. Apostava $12. Não, apostava não, custava um dólar em cada. $1, né? Então você apostava quanto do $1 em cada número. Em todos os números? Nos 6 números. Nos 6. Nos 6 ao mesmo tempo. Nos 6 números. Do biscoito chinês. Ah, então era $6 por rodada. Eu gastava $6. E eu acertei 3 números. Eu podia ter ficado rica se eu tivesse apostado, sei lá, $100. Caraca, essa é a história das Vegas. Paga com 36 vezes. 36 vezes, exatamente. Pois é. Eu ganhei. Você apostou $1, filha da puta! Ganhei $36 em cada número que eu acertei. Caraca, cara. Mas peraí. Se você apostasse $1, sabe o que podia ter acontecido? Você podia ter perdido $1. Eu sei, é claro. Não, mas eu podia ter. Dai, $10. Não precisava ser 1.000, eu podia ser 10, né? 10, eu ganharia 360, era uma festinha, vai. A gente ganhou $100 no final. Você sabe que só tem 36 números, né? Exato. Se você tinha 6 números, então você tinha uma chance em 6 de acertar. Não é tão difícil assim. Não, se eu tinha uma chance em 36, né, Guga? Eu tinha 6 chances, 6 chances. Mas se você jogou 6 vezes, você tinha 6 chances em 36, que é equivalente a uma em 6. Eu sei que a gente ganhou $100 e depois a portuguesa perdeu tudo no blackjack. Perdi tudo no blackjack. E aí a gente perdeu mais 50 tentando recuperar na roleta de novo. Porque aí os números pararam de funcionar. O Dei falou, vamos voltar pra roleta e recuperar esse que a gente fez no Blackjack. Falei, você acha que vai dar de novo os números da sorte? A sorte só bate na tua porta uma vez, meu filho. Você frente a presidente não ter cobiça. A gente ganhou $100 e tinha que ter ido embora. É, ganhou. Não, aí eu falei, agora eu vou pro Blackjack porque eu treinei no avião e no avião eu ganhei mais $100. Eu treinei o quê na sorte? Naquele do avião que você dá pra jogar Blackjack. Você treinou na... Peraí, você treinou e você disse que você mandava vir carta com 17? É, hit me. Porra, 17? Você tá maluca? Ah, não, 17 não é número bom, não. Claro, como pra não, cara? Pra mim, acima é 17. Para do 17, é não, ótimo. Não, não parava, não. Eu fiz várias vezes 21. Várias vezes 21. Só que eu só apostava $1, aí na outra eu também apostava. Aí, tipo, ficava elas por ela e, de repente, o Azaghal apertou errado. Apostou quase tudo numa jogada de merda. E eu perdi quase tudo. Que história de sucesso. É, não, foi uma merda. Aí o Azaghal ficou com pena que ele destruiu o meu jogo e falou, vamos recuperar na roleta com esses teus números da sorte. Nossa. Falei, o número da sorte não vai funcionar. Só funciona uma vez. E foi o que aconteceu. É isso que acontece, o monstro de Las Vegas. Você ganha, fica feliz, aí ele suga tudo de volta. Então, mas meu plano pra Las Vegas, se você não quiser passar por essa aflição, é você ir de dia no Outlet. Eu não fui no Outlet lá. A gente foi no shopping. O Outlet de Las Vegas é uma aventura também, né? Por quê? Porque o Outlet é aberto e tava 50 graus. O calor de 50 graus. É uma aventura mesmo. Não é 50 graus exagerando, só, né? É literalmente 50 graus. Não, é 50 dólares mesmo. É. Não, gente, olha, perder $50 no cassino em 5 horas não foi um prejuízo. Que 5 horas? A gente passou a madrugada de 1 hora da manhã, foi dormir 5 horas da manhã. Caraca, cassino não tem relógio. Não tem. Não, não. Você não vê a hora passar, que o negócio é assustador, né? Você vivendo os biritinhos. E tu vai... Cara, você vê nego bebaço jogando a vida ali. O senhor K adora isso. Cara, mas isso, cara. Os caras bêbados jogando tudo, perdendo tudo. Não, peraí, que tem mais aqui. Agora, existem várias Las Vegas, né? Se você é solteiro e gosta de uma festinha, aí tem pool party toda a esquina. É pool party. Poça vira pool party, mano. A gente da janela do nosso quarto via lá pool party no outro hotel. Via. Só que o Azaghal tava muito senhorinho. A portuguesa queria ir na pool party, até parece. Olha, fala cheia de marra. Eu queria ficar mais à noite, curtir mais à noite, e ele ficava, não, vamos dormir. Curtir a noite? Curtir o quê à noite? Você quer ficar jogando no cassino. Ah, meu filho, tinha parties. Party, óbvio. Até parece que tu queria ir na party. This is the final call. A gente foi lá na Las Vegas antiga, na Fremont Street. Ali é pau. A gente foi no Heart Attack Sandwich. Hunt Attack Grill. É um restaurante que... Você tem que botar roupa de hospital pra entrar, pulseirinha. O Guga, eu não entendi uma coisa. O Guga, que é um cara que é conhecido por nós como um cara que come qualquer coisa... Ficou contido, vamos dizer assim, contido? Você também? Eu não curti, cara, não achei maneiro. Olha, eu vou te falar que os dois estavam babaquinha. Eu falei, pede um sanduíche gigante pra ver se realmente o desafio, porque se você não conseguir comer teu sanduíche todo, você apanha da enfermeira. Uhum. As garçonetes são enfermeiras, mas apanha for real. Ela bota você de bunda de fora. Não, nem bunda de fora que eu fiquei descrito. Vem com aquela chaproca de madeira, minha uma filha, palatória. E senta o pau. Que merda, hein? Senta o pau na tua bunda. Cara, teve uma que a mulher quebrou a raquete na bunda do cara. Quebrou a raquete na bunda do cara. Caraca! Cara, não era uma raquete, era tipo uma tábua de carne. Era, cara. A parada era aggressive. E aí, o Azaghal tava doido pra apanhar da enfermeira, óbvio, né? Tava louco. Cara, que história aí, é essa? Eu tava louco pra apanhar. Eu fiz pelo Nerd Office. Aí ele pediu um sanduichinho de merda pequenininho. Eu devia ter pedido grande. Eu não sei porque eu pedi o pequeno. Aí ficou, ai, não aguentei. Foi atrás da enfermeira, que nem um mongol, com um pratinho assim, mostrando o último pedacinho que ele não comeu, sabe? Eu não aguentei que... comer. Aí ela, ai, tá vira a bunda aí, seu... E aí, seu merda, não comeu esse micro sanduíche, tu vai apanhar. Aí ela bateu, ela chutou a bunda da Zagal. Ela bateu forte. Ela bateu. Eu devia ter pedido de 8 octopos. É, agora não adianta, até todo pudiu. Eu vou voltar lá em Las Vegas pra pedir o de 8. Vai. Aí não vai comer, vai apanhar de novo. É um fetiche, né? Mas lá nessa rua é maneira que é assim, ela é maneira por ser decadente, né? É muito decadente, cara. Então ela é... Eu acho válido, passeio válido. Ela é coberta, tem um painel de LED, né? Que tem uns shows e tal. É, ela é a rua do painel de LED. É essa que é a rua do painel. Pô, e nego fala que é do caralho essa rua? Não, não é. É decadente? É decadente. Ela é do caralho no dia que inauguraram o painel de LED há 20 anos atrás. Eu nunca ia imaginar isso que acontece. A rua do painel de LED era a rua decadente. É. Pra mim, a rua do painel de LED era a melhor rua da parada. Ah, olha só, o que acontece? É a parte decadente. Explica aí, Guga. A Fremont Street lá é onde ficam os cassinos mais baratos. Então você consegue jogar poker, blackjack a um centavo, tem umas coisas assim. Então a galera que é viciada em jogo, assim, a galera mais trash mesmo, vai jogar lá, entendeu? Entendi. É, a galera pobrona de Las Vegas. Pra aquela galera desdentada já, de tanta droga, sabe? O cara vai no Golden Silver pra penhorar o dente de ouro. Cara, é muito escroto, cara. E tem uns bares, assim, que ficam... É um calçadão, né? Uma calçada, tem loja dos dois lados e é um calçadão onde não passa carro, né? E aí tem uns bares que ficam voltados pro calçadão, assim, eles não têm... É só um balcão ali. E aí começa a tocar uma música e as mulheres sobem no palco e dançam. Só que assim, é aquela parada meio decadente, sabe? E a história da Fremont, que ela é a rua original, na verdade. É, primeiro os cassinos nasceram lá e tal. Só que aí depois Las Vegas cresceu pra outra rua, com prédios maiores, cassinos maiores. Com hotéis de luxo. Que é a Strip. É a Strip. E eles tentaram revitalizar a Fremont. Ah, mas maneiro ir lá, eu gostei. E aí fizeram esse teto de LED, nessa tentativa de chamar, e ele deve ter sido bom por um período de tempo lá, mas... Não, mas é maneiro, vale a pena ir lá, gente, é divertido, eu me diverti. É, não, vale a pena visitar um dia, vale a pena. Aí tem um show de banda cover rolando o tempo inteiro. Pô, maneiro, curti. Guns N' Roses cover. Curti. Não era Guns N' Roses, era o próprio Axl Rose. Ele é tão decadente que ele tá fazendo show na Fremont Street, cara. É, com cara de mexicano. Ia ter um show de uma banda chamada Led Zeppelin. Nossa! Attention, please. Conforme desejado no Nerdcast dos Namorados, eu casei de novo com a Zagal. Olha aí. Casamos em Vegas, baby! Uhul, no drive-thru! Caraca, tem drive-thru. Tem um drive-thru, você faz de carro, o cara abre a janelinha. O cara abre a janelinha, o que você vai querer? Qual casamento você quer? Com flor ou sem? É, eu quero um casamento com uma coca grande e batata. É assim, standard. Casamento de standard é $40. Você chega, o cara abre a janela e pergunta se você vai querer casar de limusine no seu próprio carro. Ou no Cadillac rosa conversível. É que não, no nosso carro. Aí eu falei, meu carro mesmo, que a gente tinha alugado um Mustangzinho conversível. É, um Mustangzinho que a gente usou um dia, né? O resto foi o Guga que usou. Criançada ficou reclamando que tava apertado. Vou te falar. O joelho do box ficava batendo nas costas da Zagal. Ela não tinha nem como esticar a perna. Mas a gente casou nesse carro. E aí, era 40 pila pra casar. Aí ela perguntou: você quer flor ou não? Cada flor era 10 aí dólares. Aí o Zagal falou assim: isso. Não, antes de perguntar o preço, não, não quero flor, não. Eu falei: que não quer flor? Porque eu quero sim. Então, quanto é a flor? 20 dólares, cara, dá 40 pilas, duas florzinhas. Aí eu falei: não, obrigado. Eu falei: não, esquece a flor. Aí a gente pagou mais 20 dólares pelo certificado lá na capinha de couro. Bonitinho. A gente até hoje nasceu no Roma. E aí veio o reverendo ministro lá do Mini Vanille, cara. Ele era igual, o Mini Vanille. E aí, mas ele foi legal, ele falou umas palavras bonitas, mas sabe as palavras. Ele foi dublado o tempo todo. Ele era no Mini Vanille. Mas ele foi maneiro, ele falou a data do nosso casamento errado, mas... Falava o tempo todo, vocês estão juntos há 5 anos, né? Não era isso? 8 anos. Há 8 anos eu ficava, são 5. 8 anos atrás eu sonho. Mas ele não entende, né? Ah, foi bonito, aí no final ele deu um envelope com uma sugestão de gorjeta. É uma sugestão gorda. Né? Mais cara que o casamento. Mas ele deu, tem uma sugestão? Tinha lá uma sugestão, tipo 30 dólares, 50 ou 100. Caraca! Eu aceitei a sugestão de 30. Pode culpá-lo por tentar. Aí eu peguei e fui embora. Aí você pega o certificado, paga tudo e vai embora. Você casa. O cara fala umas palavras. 5 minutos. Que beleza. É maneiro, foi maneiro, cara. Foi maneiro. Foi tipo, tem que parar. É cafoníssimo o teto do drive-thru, todo pintado de anjos. E vocês lembram quando a gente foi casar no drive-thru? Antes de chegar, eu parei o carro num posto de gasolina pra abrir a capota. O Azaghal não tem noção nenhuma. Ele para num lugar onde tem um monte de zumbi. Não, peraí. O Azaghal não tem noção nenhuma, não. Nós fomos casar num bairro onde só tinha zumbis na rua. O casamento, a capela lá, a Little White Chapel, que chama, é num bairro escrotíssimo de Las Vegas. Claro. E os mendigos de Las Vegas parecem zumbis. Ai, meu Deus. Entendeu? Cara. E aí eu parei o carro pra abrir a capota e a capota demora um pouco pra abrir, né? Você fica lá... E quando eu abri a capota, teve um zumbi, tinha um mendigo... Vários, andando na direção do carro. Eles começaram a andar em direção do carro, cara. Lentamente, igual um zumbi. Bem, sério, não, e nesse lugar que Dave parou... Foi exatamente em frente ao lugar que eu me casei em Las Vegas. Tinha um e aí, eu parei do lado e falei, Dave, foi aqui que eu me casei, cara, olha ali, não sei o que. Que era do lado de um cara que faz, como é que chama aquilo? Bail, fiança. Bail Bonds, não é? O isso. Cara que faz... Fiança. É, e aí eu parei e fiquei falando ali. Aí a Patrícia tava do meu lado e falou assim, vamos embora daqui, vamos. Tinha um cara num carrinho de supermercado tentando quebrar uma lata de aerosol, sabe? Batendo a lata de aerosol no carrinho, tentando quebrar, assim, um cara muito cara de zumbi. Tinham vários andando lentamente, tinham mijando na parede, tinha de tudo ali. Que beleza, hein? E aí, no que ele viu que o Dave abriu a capota e ficou parado ali, ele falou, pô, esse cara veio pra mim. Veio. E aí começou a andar vagarosamente na direção do Dave. É, vários mendigos zumbis vindo na direção do estômago. É muito assustador. Mas aí eu saí, dei um cavalo de pau e deu tudo certo. Um cavalo de pau nos zumbis. Nós fizemos lá o voo sobre o Grand Canyon. É um luxo. Eles pegaram a gente de limusine, que a limusine é que nem bunda, né? Lá todo mundo tem. A gente foi na Sundance Helicopters, que convidou a gente pra ir no passeio. E eles deram pra gente o pacote VIP. E aí eles foram buscar a gente de limusine no hotel. Uma limusine maneira. E a gente foi no helicóptero dourado. Não foi. Foi? Claro que foi. Não era dourado. Nossa, não era, nossa. Dourado e prateado, sim. Tinha um helicóptero, de fato, que era todo dourado. Todo. Dourado com a parte de prata na frente. E era prata de verdade. Esse era realmente extravagante. Mas o nosso helicóptero tinha o melhor ar-condicionado. Sim. Era o que importava. No final das contas. No calor do deserto, é o que importa. E tinha os fones de ouvido Bose também. Caraca, cara, abafava muito o ruído. Abafava. Você simplesmente não estava ouvindo mais o barulho do helicóptero. Você ativava o fone. Era maneiro. Mas e aí? Cara, é foda. Você vê a parada de cima, né? O Grand Canyon é absurdo, assim. Agora sim, sacode. Sacode. Que nem o inferno. Se você enjoa no carro, né, vai preparar. Toma um Dramin, porque é power. Não é igual um 767, né? É um helicóptero. E ele tá voando numa região de canyon. Então... E ele voa mais alto que um passeio normal, né? Ele vai, vai longe e voa. Mas chegou todo mundo meio zoado no Grand Canyon, sabe qual é? Uhum. E aí a gente saiu do helicóptero e tava 200 graus Celsius. Ah, meu Deus do céu. Cara, tava muito quente. Mas ele vai com o helicóptero, assim, em algum lugar do Grand Canyon e ele pousa? Ele pousa no numa basezinha que ele tem, mas assim, ele não tem nada. É o Canyon. Uhum. Não é um heliponto. Uhum. Eles têm lá uma barraca onde eles fazem um lanche, tem uma sombrinha, mas é o Canyon. Uhum. Então ele pousa no... É bem maneiro isso, inclusive, sabe? O cara vai, pousa lá no Canyon mesmo. Ele pousa no meio do nada, né? No alto de um platô lá. É. E aí você vê aquela. Você vê o Rio Colorado lá embaixo, passando lá embaixo. É foda. É muito bonito, é muito majestoso, né? O Canyon. É, não, é lindíssimo. A gente sobrevoa Hoover Dam. A cada 5 segundos já tirava. Sobrevoa vários lugares fodas. Maneiro. É, mas aí chega lá embaixo, todo mundo meio assim, meio zoado do voo. Aí eles te dão um lanchinho lá, que pra mim foi muito bom. Tinha um pequenininho. Uma Coca-Cola. Pra mim, embrulhou meu estômago de vez. Tinha um champanhe. Tinha champanhe, que já tava mijoca do caralho. Não, aquele calor, não dava. Mas eu sei que é o seguinte, que aí veio a pior parte do passeio. Ah, meu Deus. Que a gente voltou pro helicóptero. Não, peraí, deixa eu dar uma noção do que era o calor. A gente saiu do helicóptero, instantaneamente a pele começou a queimar, como se você estivesse entrando no forno. Eu nunca senti minhas batatas da perna queimando. Foi a ele literalmente ficou com a batata assando. E, cara, eu tava de sandália rasteira. Em 10 segundos, a sandália aqueceu no chão do deserto. E a minha sandália tava queimando o meu pé. Caraca. Meu pé tava sendo queimado pela você minha sandália. Você foi pro deserto de sandália rasteira? Ah, fui, gente. Puta que pariu. Eu não queria ficar com o pé abafado, suando, ai, sei meu lá. Deus. Eu fui de chinelinho, né? Achando que não. O chinelo assou meu pé em 10 segundos no sol. Ah. Mas não ficou abafado, né? Não, só ficou assado. Ficou no ponto do bacon do pato. Mas eu sei que tava todo mundo feliz com aquela vista magnânima do... Não, a gente ficou muito feliz. Do negócio, e aí a gente entrou. Depois do sanduíche. Depois de comer e tal, a gente não percebeu que eles tiraram o helicóptero e colocaram um forno com hélice no lugar. Porque a pilota, que era uma excelente pilota, inclusive. É, né? Ela não pode deixar o ar-condicionado do helicóptero ligado. É. E o bicho ficou, aquele bicho metálico reluzente, ficou naquele sol do demônio. E virou... forno, cara. Meu Deus do céu. E aí o que acontece? A gente volta pro helicóptero, aí entra todo mundo no helicóptero, bota todo mundo cinto. Aí ela fecha as portas, pra gente, os idiotas aqui, não conseguem fechar a porta do helicóptero. Aí depois que ela fecha a porta de todo mundo, ela entra no helicóptero e começa a ligar, apertar 300 botões. Aí você já assou, já assou. Calor, meu. Um calor, filha da puta. E aí, quando ela liga a hélice, depois de 20 minutos... Mentira, não. Não, pra mim passaram-se horas ali, cara. E aí que ela começa a voar, aí que o ar-condicionado pode ser ligado. Uhum. Mas aí já tava todo mundo na merda. Todo mundo na merda. Não, gente, a dica é, o passeio é lindo, vale a pena, maravilhoso, mas não vá no verão. Não vá pra Las Vegas. Porque não vá pra Las Vegas no verão, porque você vai É fritar. Muito quente, é muito quente o tempo inteiro. O calor é cruel. Eu sei, cara, que naquele... Não, foi maneiro disso. Você só pode ir no verão, não dá pra ir, mas é melhor de fato ir Eu no... sei que eu tava com calor e eu comecei a ficar enjoado daquela merda sacudindo. E eu no final, ela tava sobrevoando a cidade pra gente ver e fazendo voltinha. Eu falo, vai reto. Traça uma. Você entra no helicóptero? Traça uma porra de uma reta pro aeroporto, cara. Porque eu não aguento. Cara, eu tava realmente fudido. É, eu cheguei lá e fiquei meia hora no banheiro. É isso, gente. Mas por quê? Por causa do voo do helicóptero? Porque, porra. Porque o helicóptero vai sacudindo e você. E sacudindo o quê, gente? O helicóptero é uma parada suavelíssima. Não é, cara. Não Caraca, é. Não no Grand Canyon. Não, Grand Canyon. Foi bem suave, sim, mas a Andrea já tem uma propensão, né, com... Cara, eu não tenho propensão, eu saí me arrastando no helicóptero, cara. E assim, cara. Ele balança um pouco, e tava muito quente, cara. Ele balança pra cacete. E o calor aqui, acho que fudeu todo mundo. Eu me senti naqueles simuladores... Que é simulador de parque, sabe? Eu me senti num simulador o tempo todo. Mas eu faria de novo com menos 20 graus. Eu também. Não com 50 graus. Eu faria de novo tomando draminha. Não, aliás, é fundamental que a gente recomenda que você vá, você verifique se o helicóptero tem ar-condicionado. Caraca. Não tem. É, o da Sundance, todos os helicópteros são fodas, tem ar-condicionado, fone booster, essa merda toda. Cara, se você for fazer um passeio no Grand Canyon sem ar-condicionado, meu amigo. Ah, ferrou. Pede pra um índio te matar, meu irmão. pede, chega no Grand Canyon, mija. Tira a calça e mija no Canyon pra um índio vir te matar, cara. Porque você não vai conseguir voltar, cara. Você não vai conseguir entrar no helicóptero e voltar, cara. Deve ser a pior coisa do mundo. Deve ser, não, puta, não existe. Puta que pariu. Existe? O Guga falou que tem um amigo dele que fez sem ar-condicionado? Aí morre, aí é pra matar mesmo. Mas ele não tava no verão, não tava tão quente. Ai, meu Deus. Mas ele falou que foi bem desconfortável. Não, se você for sem ar-condicionado, caga no Canyon pro índio te matar. Diego Comic Con, finalmente vocês foram depois de tanta espera. Misto, e aí? O primeiro vou dizer que é um misto de tristeza e alegria. Por quê? Porque o Guga não foi pra San Diego. Teve que se despedir. Foi meio triste. Foi super triste, cara. Mas ao mesmo tempo foi muito alegre. Porque além de ir na Comic Con, sonho de todo nerd, blá, blá, blá, nós estávamos na companhia do senhor K. Do calado senhor K. Olha aí. É verdade. Olha, vou te falar que banzo ainda. A Comic Con sem o senhor K pra mim não teria mínima graça. Cara, a primeira coisa que eu tenho pra dizer da Comic Con é o seguinte. Pra começar, eu quero dizer, se você já foi qualquer evento no Brasil, o que, que você diria pra essas pessoas, Fred? Qualquer aglomeração de pessoas com um objetivo comum jamais chegará aos pés da Comic Con. A Comic Con ela não se resume só ao centro de convenções de San Diego, que já é gigantesco. Uhum. A Comic Con ela se espalha pela cidade toda, mano. Os hotéis em volta dos centros de convenções, eles usam os salões dos hotéis para fazer os painéis, as convenções, para hospedar os artistas. Os restaurantes, os bares, tudo ao redor da parada vira extensão da Comic Con, cara. Então a cidade é a Comic Con no dia. É um carnaval, uma festa. A melhor descrição para um nerd brasileiro é a Comic Con é o carnaval dos nerds. Sabe o gringo que sonha em vir pro Brasil para botar um fio dental... Ir no Gala Gay. Em comparação aos druxos. E não ser julgado por ninguém no carnaval carioca, no turismo sexual. Esse é o sonho dos nerds, cara. É ir pra Comic Con, botar sua fantasia. Botar sua pequena tochada. Dependendo do gosto do cliente. Mas, cara, a Comic Con é um carnaval dos nerds. É a mesma coisa. O cara vai pra uma cidade onde as pessoas andam fantasiadas na rua, jantam vestidas de super-homem, ou de Thor, ou de mulheres de biquíni. Ou de Witchblade, né? Witchblade, sem luva, Witchblade sem luva. Safada, né? Safada, sem luva, mas tudo bem. É o normal. A cidade vira o paraíso. É o carnaval dos nerds, porque não tem regra, ninguém se julga, pode tudo, dentro dos limites legais. Mas, cara, é absurdo. Vou dizer que, primeiro dia que a gente foi na Comic Con, eu até senti um pouco de agonia. Porque, cara, é tanta coisa pra ver e tanta coisa pra comprar... que bate um desespero foda. Você acha... Eu penso assim, eu não vou conseguir ver e comprar tudo que eu quero. Não vai. É, isso é verdade. Né? E aí eu comecei a ficar... Eu vou te falar que quando eu chegava no stand... Eu fui lá no stand da Sideshow e vi lá o boneco do Marty McFly com o DeLorean. Quando tava escrito lá que ele ainda ia ser lançado, isso me deu um alívio. Eu não preciso comprar isso agora. Sim. Eu posso comprar outras coisas. Quando eu vi alguma coisa que eu achava foda e ela tava só como... Display? Era, cara, de certa forma, reconfortante. Nossa, ufa, isso não, eu não tenho obrigação de comprar isso agora. Porque foi foda, cara. Eu cheguei no stand da Agueta, cara. Pirei. Tinha um Smaug gigante, cabeça de Smaug gigante, piscando o olho, mano. Piscando pra você. E aí eu bato o olho na vitrine dos anões e os caras lançaram um Gloin. Eita. Aí corta a cena, a outra cena sou eu na fila do caixa. É a fila pra comprar. Cheguei lá, quero o Gloin. Cara, eu você acho... Tá querendo, não tinha fila pra pagar. Fila pra pedir a coisa. Ah, tá. Depois outra fila pra pagar. Eu cheguei, quero o Gloin. O cara, e o Gloin... Eu acho que tá esgotado. Sold out. Não. Eu falei, don't do it with me, man. Falou assim, meu. Falou, não, man. This aí o cara foi lá dentro, voltou. Sorry, sold out. Eita. Cara, se você achava que a cara do Jovem Nerd Pokémon fudido era algo assim inacreditável, que vocês não viram, mas legal. Era uma mistura de Pokémon fudido com gato de botas, com roubaram o pirulito da criança. Era assim, ele começou a ficar com o olho cheio. Eu não fiquei com o olho cheio da campanha. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá vendo? A culpa é sua. Cara, disse que escroto. Falou, falou. A culpa é sua. Você perdeu o sotaque. Perdi o sotaque. Vou falar até grosso. A culpa é sua que eu não cheguei aqui no dia da Preview Night porque você ficou comprando pulseira e anel, sei lá, em Las Vegas. Aí eu falei assim, eu nem sabia que tinha uma Preview Night, ninguém me disse nada, tá? Eu falei, vou ouvir isso pro resto da minha vida. O anel era aquele Smelly Cat que você ficou reclamando? Era esse mesmo, o Smelly Cat. Smelly Cat. Comprei um anel tigre de brilhante. É, um anel de... Pô, um anel de tigre que subia pelo meu dedo, assim, todo louco. $12 Só que aí eu fui usar o bicho, pedia metal, sei lá, metal enferrujado, sei lá, um negócio nojento. Deus! Eu só usei um dia. Aí, o Azaghal saiu com a bunda arrastando no chão. Não. Sabe aquele urso do pica-pau, aquele que vira mendigo? Que arrasta a bunda e amolece a cara? Sabe qual é? Eu me senti esse urso do pica-pau, cara. Foi um golpe cruel. Ele foi andando todo... Ele, não quero mais nada. Eu ainda falei, não quer levar uma pulseirinha de anão? Ele não... Que escroto, que prêmio de consolação de merda, né? Não tem um anão foda que você quer. Eu falei, porra, eu tenho o Gimli, eu vou levar o Glóin, eu vou juntar uma família. E o cara, não tem o que você quer, seu merda. Vai embora daqui, seu merda. Ele falou, você pode comprar pelo site, a gente envia pra você. Eu falei, não, amigo, não posso, eu moro no Brasil, eu não vou pagar as taxas todas, vai chegar quebrado, vai ser uma merda, quero comprar aqui. Aí o cara falou, foda-se, aí ele... Mas agora estão na bunda, com aquela cara, tudo, sabe? Aí, mas eu como eu sou campeã de feira... Rata de feira. A rata da Gift Fair. Eu falei, olha só, já fui há anos, tô calejada de feira. E tem muito stand que tá expondo e no final vende um monstruário pra não voltar da exposição com aquilo tudo, né? É claro. E aí eu falei, vamos voltar lá e perguntar se a gente pode pagar agora. E no último dia, no final da feira, eu vim buscar a peça. Foi um sopro de esperança. E aí eu voltei lá e perguntei, posso comprar o que tá no display? Eu primeiro falei, quero falar contigo, cara, pera aí. Aí me deixou esperando um tempão. Aí depois ele veio, olha, será que eu não posso comprar o que tá ali no vidro? E vim buscar no último dia, no final da feira? Can I buy the glowing on the glass? Uhum. Aí ele falou no display, eu falei, isso, display. Ele, peraí, ele foi perguntar pra mulher lá, ela falou, pode. Caraca, cara. Esses pequenos momentos de alegria. Aí ele falou também que era a pulseira da não. Ah, pronto, aí liberou. Aí ele quis tudo. Comprei imã pro Guga, comprei um monte de coisa. Aí comprei um monte de coisa, fiquei felizão, paguei. Aí o cara me deu um post-it escrito Glowing. Você pagou antes. Paguei. Ah. Tipo, aí eu falei, moço, não vai vender de novo, hein? Eu falei, você não tem nenhum. Don't you have any invoice? Uh-huh. Aí ele falou, ah, tem. Aí ele me deu um. Sabe aquela calculadora que corta papel? Sei. Aí me deu, com valor. Uh-huh. Aí eu falei, pensei assim. O Richard Taylor não vai me enganar. E aí eu virei de costas, virei pra ir embora, e estava o Richard Taylor. Puta que pariu. Do meu lado. O Richard Taylor é o fundador da Weta. Sócio fundador da Weta com Peter Jackson. Peter Jackson, exato. Caralho, o Richard Taylor. Mas ele ouviu você falar isso? O quê? O Richard Taylor não vai me enganar? Não, ele não pensou isso. Eu sei que era só se ele tivesse subido. Porra, o Richard Taylor é tu. E eu falei, caralho, Richard Taylor, eu posso tomar foto contigo? Ele, ah, só se for rápido que eu vou sentar ali pra autografar. Eu, porra! Ah, muito maneiro, pô. Aí, caraca, maneiro. Eu bati a foto, falei, porra, parabéns aí pelo trabalho e tal. Eu cumprimentei. Então, apertei a mão, conheço o Richard Taylor. Olha, parabéns. Assim, se você cumprimentar, você conhece. Uh-huh. Eu hoje conheço o Richard Taylor. É, mas ele não te conhece. Ele não te conhece. Exatamente. O primeiro passo é você conhecer o cara, depois você faz o... E aí, cara, eu fiquei felizão. Aí a feira começou mesmo. Tinha garantido o meu action figure preferido. Ele só comprou esse, não comprou mais nada. Comprei os bonequinhos do Breaking Bad também. Bobo Red. E os tapetes do Chewbacca. É mesmo, tu comprou coisa pra caramba. E as camisetas. Meu Deus. Assim, na real, eu comprei muito pouco. Porque hoje eu sou um cara muito mais seletivo e com muito menos espaço na minha casa. Uhum. Você comprou muito copo, tá tudo lá só no monstruário. Se a gente tivesse ido na Comic Con em 2010... que tava devendo, tinha te vendido a alma. Amigo, a e até não vai implorar pro Mig devolver. Aí eu tô exatamente isso. Eu ia estar sem alma, mano. Porque tem muita coisa de tudo que você possa imaginar. Isso você tá falando só da parte que tem as... Exhibition Hall. Exhibition, que tem as lojas. Que na real é o principal da Comic Con. Uhum. A Comic Con, pra quem nunca viu e não entende como é assim, você tem um centro de exposições. Esse centro de exposições tem dois andares. Uhum. Um andar de baixo, ele é praticamente todo, ele é da letra A, da sala A até a sala G, Exhibition Hall. Nesse Exhibition Hall ficam os estandes da Warner, da Nickelodeon, dos grandes estúdios. Uhum. Ficam lojas... Uhum. Ficam uetas, essas coisas. E ficam os Artist Alleys, que são as mesas dos artistas. Que ficam em volta, isso? Ficam nas laterais. As laterais, isso. Né? Então, no quem, meio fica os estandes. Quem paga mais fica no meio, né? Os estandes então, maiores. Estandes, é. Walking Dead, essa porra toda. Uhum. TVs, né? E aí, pros cantos, vai ficando quem paga menos. Os estandes pagam menos, né? É. Mas nesses estandes, tipo assim, da Walking Dead, da Warner, tem o quê? Então, no estande da Warner, por exemplo, tinha umas telas, ficava passando uns trailers, e os artistas pra lá. Aí foi a galera. Então foi o elenco, por exemplo, do Game of Thrones, foi pro stand da Warner. Ah, maneiro. O elenco do... Que, aliás, eu não entendi. Por que que eles foram pra lá? Aqui, ó, listas de empresas que são da Time Warner. HBO, número 1. Ah, toma aí. Tá explicado. Eu consegui ver o Jaime Lannister e a Brienne. O Jaime Lannister que passou à minha frente e a Brienne por motivos óbvios. Todos que estavam no evento viram. Tem 2 metros de altura. Ela tava acima de todos. Mas eu vi assim, modo paparazzi, cara. Caralho, é o Jaime Lannister. Liguei a câmera, filmei de qualquer jeito. Uh-huh. Consegui filmar o Martin também, mas modo paparazzi, com segurança empurrando, maluquice. Maneiro, maneiro, cara. Ah, tinha lá um stand da Lionsgate passando o trailer do Expendables e de outro filme. E aí um dia tava lá o Dolph Lundgren, o Wesley Snipes e não sei mais quem autografando. No stand da Weta, além do Richard Taylor, a gente encontrou a Evangeline Lilly, a Super Kate. Super Kate, olha que maneiro. A Tariel, Turiel, como é? Tauriel. Tauriel, alfa que nunca existiu. Isso, significa em elfo, Tauriel significa o personagem que nunca existiu. Exato. Ah, eu achei ela linda. Eu tava lá, cara, mas assim, você não tá entendendo. Não é ela estar num super stand protegido. Não, ela está a um passo de você. Isso é que é a parada maluca. É, maluca. Você Jack Bauer tava lá no outro stand. É, o Kiefer Sandler tava no stand da Fox. Caraca, e assim, maneiro. Você pode ver esses caras, tu tem filas intermináveis. Uh-huh. O stand do Eta tinha lá dizendo o horário que ela ia estar e outras pessoas estariam. Hoje dele e tal. É, todos têm a visão. Então, você pode chegar e as filas do estande são muito tranquilas em relação, por exemplo, à fila do Hall H, o famoso Hall H, que é um auditório para 6.500 pessoas. Puta que pariu! Maior que ele, só o Templo Salomão do mesmo. É verdade! Ficava em 10 mil pessoas. Sentado. Sentado. Mas no Hall H cabe 6.500 pessoas sentadas. Caraca! E esse é o lugar onde nos sábados... É um templo de louvor. É, o o deus do cinema. E é esse hall que no sábado tem uns grandes painéis de Senhor dos Anéis, de Hobbit, de Iron Man, de sim, claro. Desses filmes dos mega blockbusters. Mega. Vai tudo acontecer lá. Esse ano teve DC, teve Marvel, teve Hobbit, teve Mad Max e outras coisas lá. Uh-huh. Warner, os grandes estúdios vão pro Hall H, que é o maior hall. E aí, cara, faz-se uma fila de 14 horas para entrar no Roga. Caraca. Então, tipo, a gente chegou quinta, sexta, a gente conheceu. Eu, sábado eu falei assim, vamos ver qual é a da fila do Roga para filmar para a galera, para o Nerd Office e tal. Uhum. Aí, quando eu saí da Comic Con, eu liguei pro Forlani, do Omelete. Uhum. Falei, aí, cara, como é que tá? Porra, tô maluco aqui, que nem um Stupicapau. E aí, como é que é o esquema da fila do Roga? Uhum. Ele, eu já estou aqui. Na fila. Uhum. Eu falei, você tá na fila agora? Ele é. Tipo, 8 horas da noite? Quantas horas? Eu falei, você está na fila agora, às 8 horas da noite, pra entrar no Hall H amanhã, às 10 da manhã? Ele é. Meu Deus, cara. Eu falei, você vai dormir na fila? Ele, vou. Caraca, porque assim, eu tinha parabéns. Pensado, ah, ficar umas 4 horas na fila, 5 horas, vai, né? Aguento. Vou na madruga, fica ali, durmo antes, vou na madruga, fico 4 horas, entro no Roga. Meu amigo, Aí eu fui lá ver a fila de noite. A gente saiu pra jantar e tal, lembra? Lembro. E aí eu falei, ó, eu vou lá filmar o Raul H. Foi sozinho, porque eu falei, ah, não. Aí encontrei com o Materi, que a gente tem que mandar um abraço caloroso pro nosso amigo Marcelo Materi, que foi o que transformou a nossa ida na Comic Con possível, junto com o nosso pequenino patrocinador da Semana de Viagem. Aham. Uhum. Porque ele que ajudou a gente, ah, não esquece de pedir os badges, ó, começou o pedido de ingresso. Porque ele vai lá como artista, né? Ele vai como artista. Ele já sabe os esquemas. E ele sabe os esquemas. Olha, tem um hotel aqui, quer que eu reserve pra vocês também? Ele, puta, ele ajudou muito. Uhum. Ele que rachou o quarto com o Sr. K. Olha aí. Exatamente, exatamente. E ele que conseguiu a entrada pro Sr. K aí, porque foi isso, de última hora, exatamente. Mas ele tinha uma entrada que ele podia disponibilizar pro auxiliar. Aí. Grande matéria. Então, porra, se grande, não fosse grande. Ele, não teria rolado, com certeza. Eu tava indo ver a fila, encontrei com o Matéria e ele tava rindo. Ele, cara, eu ia ligar pra você, porque você tem que ver esses mendigos nerds dormindo na rua. Cara, era uma fila quilométrica de pessoas dormindo na rua. Meu Deus, cara. Era surreal. Assim, as primeiras pessoas da fila estavam dormindo quando cheguei. Era tipo meia-noite, meia-noite e meia. Estavam em sacos de dormir ou em, com aqueles cobertores parece papel laminado, sabe qual é? De bombeiro. Sim, sim. Ou em cadeiras de praia. Assim, todas as pessoas chapadas dormindo. E eu andei, andei, andei até o Hilton, até o hotel, dei uma volta. E tem um pedaço que tem assim umas lonas, faz umas tendas, que é pra fazer fila durante o dia, pras pessoas não ficarem no sol. E ali, cara, era tipo pão de desabrigados, de pessoas amontoadas dormindo. Nossa, e cara. E pessoas dormindo na grama, no chão, no concreto, cara. Caraca, cara. É muito louco, é muito insano. Na boa, é muita vontade você ficar horas e horas e horas e horas na fila pra ver uma parada que daqui a 45 minutos depois que você sair da parada, vai estar na internet. É, não é 45 minutos. Você fica o dia inteiro lá, mas assim... Tem razão, uma hora. Sei lá, se você ficar lá às 10 horas, 12 horas na fila, 14, 15 horas na fila, se você for um dos primeiros, você vai sentar bem na frente, vai ver a celebridade e tal. O conteúdo, na real, é o mesmo. O que você vai ver lá dentro, você só vai ver algumas horas antes. Uhum. Eu não estou diminuindo o esforço e a vontade dessa galera, de jeito nenhum. É só uma parada que eu não consigo conceber fazer, entendeu? Uhum, mas acho fantástico quem consegue. Eu me lembro que o senhor K ficava, eu só entraria nessa fila se fosse pra ficar milionário. Muito milionário. Ele não é milionário de 1 milhão, não. Milionário de, porra, 20 pra cima, porque a gente sabe que menos que isso não dá pra nada. Eu sei que eu filmei a fila e vi lá e falei, cara, não existe a mínima possibilidade. Você encontrou o Forlani na fila? Oi? Encontrou o Forlani na fila? Não falou, devia estar coberto lá com cobertor de cobertor de mendigo. Caraca. Eu não vi o cara. Uhum. Não vi ninguém, cara. Só vi um monte de desabrigados, cara. Era bizarra, sério. Mas teve gente que eu vi, que é fã do site e tal, que eu vi que foi na fila, entrou e tal. Uhum. E parabéns, cara. Mas eu não tive essa garra, cara. Caraca. Eu também não, cara. Eu não cogitaria. Tinha mais de 6.500 pessoas na fila, porque o pior é o cara que ficou na fila e falou, ó, já deu 6.500. Pai, fecha a porta. Eu acho que eles distribuem uma pulseira. 6.501, amigo. Lamento, hein? Se fodeu. Assim, quem vai chegando lá pro 6.000, deve ter chegado na madrugada, não deve chegar lá de noite. Porque são 6.500 pessoas e eles, pelo que eu entendi, eles vão dando uma pulseira de manhã cedo pra galera, pra quem já tá na fila, já saber que tá garantido, sabe? E aí depois entra. Mas assim, existe o risco real de você estar na fila e você não entrar. Se você for o 6.501. Ficar ali na fila esperando, o cara da pulseirinha tá chegando, o cara da pulseirinha, o cara da pulseirinha, o cara da pulseirinha tá indo embora, filha da puta. É. Aí, ó, se fudeu. Aí, meu, só agredindo o coleguinha da frente e pegando a pulseirinha dele. Cara, essa parada do Roga, eu não julgo ninguém. Na verdade, eu julgo. A gente, pra show de rock, pra show de rock, nego faz o mesmo. Faz o mesmo. Dorme dois, três dias antes. Faz, mas é muito louco. Ok, acho tão válido quanto. Se a pessoa gosta de qualquer coisa a esse ponto, boa sorte. O problema é que eu, que sou um escroto, que não gosto de nada a esse ponto, entendeu? Cara, se eu gostasse, eu compreenderia. Mas eu não consigo gostar de nada a esse ponto. Nada, nada vale isso. Nada. No show do One Direction, que teve aqui em São Paulo, sei lá, faz alguns meses, tinha fila de 10 dias. Caralho. Morumbi, que é na calçada, na rua. Ah, cara. Cara, não é, mas essa fila também é na rua da Comic Con. Ela não é dentro do centro de convenções, ela é na rua. Isso é plenamente normal no mundo nerd. Na época do episódio 1, o nego começou a acampar um mês antes. Caraca, cara. E pra ver episódio 1, olha que filha da puta. Olha só, veja bem, veja bem. Palmas pro tarado que ficou acampado um mês na frente do cinema. Eu tenho que bater palma. Sabe o que ia ser engraçado se não passasse episódio 1 no cinema? Puta, ia ser do caralho, né? Aí sim eu bateria mais palmas ainda. Attention, please. This is the final call. Aí, além dessas duas paradas que são no primeiro andar, o OH e o Exhibition Hall, tem o segundo andar. No segundo andar rolam vários outros painéis menores. Então, por exemplo, tinha lá um painel na sala 6BCF, sei lá, um negócio assim. Isso, 6BCF. Que era um painel com o Tarantino. Caraca! Uma fila bem menor, mas grande o suficiente pra eu desistir. Tá. Mas tinha lá uma fila. É, e aí tem outras salas e tem outras coisas menores. E além disso, nesse segundo andar, além desses workshops ou desses painéis menores, menores de estúdios, de menores e tal. Esse painel do Tarantino, por exemplo, era o painel da Dynamite, que vai lançar um quadrinhos crossover do Zorro com o Django. Caraca! Olha que maluco! E aí chamaram o Tarantino. Aí chamaram o Tarantino pra participar. E ele também, parece que foi. A do Box foi em alguns painéis. Foi, né? Foi em alguns painéis. De ela foi em um painel de um podcast que ela é fã. E não é o Nerdcast. Não, mas é um podcast maneiríssimo. Ela foi no painel Welcome to Nerd do Adventure Time. É, não. Não, mas esse aí que o Javanete falou. Welcome to Emmettville. Alguma coisa assim. Nightville, sei lá. Welcome to Night Vale. Night Vale, é. Muito maneiro. É um podcast. Não, eu quero aproveitar pra recomendar um podcast que é como se fosse uma rádio de uma cidadezinha, que é chamada Night Vale, só que ele é completamente nonsense. A cidade é nonsense, é tudo nonsense. Vale a pena ouvir. Welcome to Night Vale. É inglês, é, exato. Mas é muito maneiro. Aí nesse segundo andar tem esses painéis menores, essa programação intensa, menor, que vão acontecendo vários painéis ao mesmo tempo. E aí tem a parte dos autógrafos também lá em cima. Você pode entrar no filme, pegar o Martin, por exemplo. O George R. R. Martin tava lá e outras pessoas vão lá pra parte de autógrafo. Uhum. Então isso é o que acontece no San Diego Convention Center. É a parte da convenção. Além disso, no Hotel Hilton, em frente, todas as salas de convenções do hotel são da Comic Con. E aí eu fui convidado pelo pessoal da Warner para participar de dois painéis que vão rolar lá. O painel do Mad Max e o painel do Hobbit. Certo. Pra imprensa escrita. Mas é fechado, né? Era fechado. Painel fechado só pra imprensa. Só que a gente se cadastrou como imprensa. Sim, né? Sim. Com imprensa. Aí eu falei, beleza, vou escrever. Não pode escrever 4 pessoas, 5 pessoas. Mas se é imprensa escrita, você não pode filmar? Não poderia. Aí eu me inscrevi a do box pra irmos lá, porque não dava pra botar, só dava pra botar 2 pessoas no veículo. Aí fui, era meio-dia. Ia acontecer na sequência, a Warner fez um painel no Hall H às 10 horas da manhã. Uhum. Depois a galera da Warner saiu de lá e foi fazer pra imprensa. Aí chegou lá, a mulher pegou o nome e falou: olha, lembrando que isso aqui é só pra imprensa escrita e não pode filmar nem fotografar nada. Uhum. E aí eu falei, realmente, o cara da imprensa escrita, ele é um tipo um retardado mental e não consegue tirar uma foto, né? Nos dias de hoje, né, cara? O cara escreve pra um blog e ele não pode botar uma foto, mas tudo bem. A gente chegou lá na expectativa, que eles falaram, vão ter pessoas do filme, vão ter celebridades do filme. Mas não falou quem? Não falou quem, não tinha como garantir. Então, pô, eu tava na expectativa do Mad Max e ver lá o Tom Hardy, a Charlize, né? Aí botaram lá na nossa mesa o nome do diretor, George Miller, e mais um produtor lá bizarro, que tava com ele. 2 cadeiras. Aí o caralho, não vai vir Tom Hardy, nem Charlize, nem ninguém do elenco do filme. Aí ficou aquela cara de Pokémon fugido. Não fiquei Pokémon fugido. Bunda arrastando no chão. Minha expectativa era ver alguma celebridade gravar pro Nerd Office. Meu objetivo era o Nerd Office. E aí o mais bizarro é o seguinte, eles fizeram 2 painéis. Então tinha o painel pra americanos, pra imprensa americana, e depois pro internacional. Então a gente ficava sentado na mesma sala, só que a sala tava dividida no meio por uma cortina, ficava ouvindo todo o painel do Mad Max. Só que sem ver os caras, sabe? Mas ouvindo pelo alto-falante. Sei. Aí acabou, aí os caras atravessaram a cortina, vieram pro nosso palco e aí fizeram o mesmo painel. Só que respondendo perguntas, claro. Mas de novo, porque muitas perguntas que foram feitas e o pessoal que tava na minha sala acabou refazendo, né? Que bizarro. Então era muito bizarro. E aí quando acabou o painel do Mad Max, o nosso, eu falei, do box, vai lá ver quantas cadeiras tem no do Hobbit. Porque se tiver só 2 cadeiras, o nome do produtor e do faxineiro, eu vou embora. Aí ela voltou, olha, não tem nome nenhum, mas tem 11 cadeiras. Caralho, se tem 11 cadeiras, vem alguém, mano. São todos à noite. É muita cadeira, meu irmão. É muita cadeira pra vir só produtor, pra técnico de som. Não é possível. Aí daqui a pouco começou a aglomerar uma galera lá. Aí eu falei, vai lá de novo ver. Aí ela, olha, tem muita gente batendo foto das placas dos nomes e eu não consegui ler todos, mas eu li Circus e Jackson. Eu falei, caralho, Peter Jackson and Circus. É. Já é motivo pra ficar. Uhum. E a gente estava na primeira fila da parada. A sala era bem pequena. Uhum. Devia caber umas 70 pessoas, assim. E nem tava cheia, devia ter uns 50. Falei, caralho, já é motivo. E aí, cara, a gente primeiro ouviu a versão americana da entrevista, entrando todos eles, e tava lá. Peter Jackson, é. Andy Serkis, Orlando Bloom, Kate Blanchett. Ah, Kate Blanchett é minha favorita. Benedito Cumberbatch. e mais os três caras que eu não me importei. Benedito Cumberbatch, né? Tinha lá mais uma mulher, o... A Filipa. É, ela tava lá. Filipa. Ela é corroteirista, ela é foda, maluco. Ela é sinistra. Tava a Evangeline, Super Kate. Tava lá o cara que faz o Bard. E tava lá o cara que faz o Tranduil. Certo. Ah, o cara que faz o Tranduil. É, mas eu só bati a foto do Peter Jackson pro lado, que era importante. E a gente ouviu lá a entrevista, toda em inglês. E aí, cara, quando acabou a entrevista de lá, eles entraram. A gente tava, eu tava, cara, muito perto e eu fiquei muito nervoso. Porque eu queria filmar pro Nerd Office. Primeiro eu queria ser amigo de todos eles, mas depois eu queria... eu queria filmar pro Nerd Office a parada. Porque eu falei, porra, foda-se o Rogar, eu tô na frente do Peter Jackson. Exato. Porque assim, mesmo o cara ter feito Hobbit de merda e tal, o cara fez o Senhor dos Anéis, que não, por mais que ele faça, ele pode cagar em cima da cabeça de um anão. É, ainda mesmo assim, ele fez, ele tem muito crédito. É isso que eu ia falar. Né? Apesar de a gente ter falado tudo que a gente falou no último Nerdcast, ele tem créditos infinitos, porra, né, cara? Porra, pro Senhor dos Anéis. E aí, cara, e eu com aquela coisa na cabeça, não pode filmar, não pode bater foto, não pode filmar, não pode bater, não foto, não shooting. Aí eu, caralho, aí eu fiquei de olho nos gringos, na galera que tava em volta. O primeiro que puxou o celular pra filmar, minha, a câmera, o zoom, colou no nariz do Peter Jackson. Eu levantei a câmera e comecei a filmar na hora, né? Isso, mas discretinho assim, câmera no peito, Milton Stark, sabe qual é? Ninguém tá vendo, tô filmando. Aí filmei, aí o Andy Serkis fez a voz do Gollum. Falou, porra, meu sonho é fazer um GPS do Gollum. Uh-huh. Turn right! No, left! Pressure! Uh-huh. Foi muito maneiro. E aí, cara, eu vi que a galera tá filmando, fotografando direto. Aí eu já botei a câmera no tripé. Que beleza. Deixei filmando e tal. Eu não prestei atenção em porra nenhuma do que eles falaram. Tava olhando pros caras. Caraca, não acredito. E aí acabou a entrevista. Eu tava felizão. A do Box tava apaixonadíssima pelo Benedito. É, ficava lá, mandou piscadinha pra Benedito. É, diz que o Benedito mandou beijinho pra ela. Cara, eu sei que acabou a entrevista. O Peter Jackson foi pra esquerda e depois virou pra direita. E passou na minha frente, assim, sozinho. Ele mais um maluco. Aí eu falei, ah, não. Eu larguei tudo e peguei meu celular e falei, hey, Peter Jackson, can I take a photo with you? Aí ele falou, se você puder fazer isso andando. Olha aí. Eu pá, comecei a bater um monte de foto com o celular mesmo, né? Mas eu falei, eu tenho que apertar a mão dele, porque só assim eu vou conhecer ele de verdade. Que maluco da porra. Aí eu falei, olha, eu tive na Nova Zelândia ano passado, eu acho o seu país foda pra caralho. Aí, ah, que legal, muito obrigado. E aí ele estendeu a mão e eu apertei a mão. Olha aí, mano. Então, eu conheço. Você podia ter dito. Completamente maluco. Eu conheço o Peter Jackson. Eu tenho o número do Peter Jackson no meu celular. Meu amigo, eu tô ele, ele ganharia o número do Peter Jackson no celular se ele tivesse dito. E quer saber? Aprendi a dançar o haka. Talvez. Que telefone. Cara, eu sei calma que. Calma até! Eu fiquei tão nervoso que meus pés ficaram formigando. Eu nunca senti. Achei que ia ter um derrame, sério. Que maneiro. E aí, a gente olha, está... Aí eu voltei pra do box, né, pegar a câmera, eu olho e está Kate Blanchett, simplesmente a Galadriel, parada na ai, nossa frente. Gente, adoro. Eu falei, Amanda, tira uma foto com a Galadriel. Ela foi lá e falou, você me dá um fio de cabelo? Ela deu três. Não, ela perguntou, eu posso tirar uma selfie com você? Aí a Kate Blanchett falou assim, eu odeio selfies, então eu vou ficar olhando pra você. Não, ela falou assim, eu não gosto muito. Ela não falou, o Azaghal... I hate selfies, eu ouvi ela falar isso. Ela virou e falou, ela falou assim, olha, eu não gosto de selfies porque o meu nariz fica esquisito. Uh-huh. Posso tirar a selfie eu olhando pra você? Aí a do Vex, pode tirar a selfie, sei lá, me beijando se você quiser. Ela foi muito simpática, cara. Não, mas cara, você, essas fotos tem um link aí no post. Você, a cara dela tá tão simpática. É, olhando, ela é um amor, tão gente, simpática, ela é cara. Aí depois ela foi ao banheiro e eu falei pra do box, pô, será que a gente fica esperando ela sair do banheiro? Aí, Lavou a mão. Foi muito simpática. Cara, né? Foi foda. Esse amigo do Peter Jackson. Attention, please. This is the final call. Eu achei que eu ia odiar a Comic Con, a verdade é essa. Tava achando, ai, vai ser um saco, que isso, vai ser um saco. 4 dias lá vendo um monte mas de maluco. Mas a viagem pra mim acabou aqui em Las Vegas. É. Não, geralmente... Eu um speed de porco, né? Vou te falar. Tá? eu tava achando que ia ser um saco, gente, sinceramente. Aí, porque eu já fui nesses eventos aqui no Brasil, sabe? É, porque é igual. É igual. Evento, vai todo mundo fantasiar, aquela coisa. Cara, as fantasias... É impressionante. É um nível de... Assim, eu sei que tem gente no Brasil que faz tão bem feito. Não, ok. Tem. Mas não tem a quantidade de fantasias bem feitas e é variadas sinistro. Como tem lá, cara. Não, é e não sinistro. Tem aqueles stands foda, aquela porra toda, é incomparável. Né? É incomparável mesmo. Mas o que eu fiquei, assim, o que eu gostei realmente da Comic Con, adorei. E eu curti muito porque eu vi meus filhos empolgadíssimos, mega felizes, realizados, porque o sonho deles era fazer um cosplay, eu nunca paguei pra fazer um cosplay, né? Eu falei, ah não, gente, vou pagar pra vocês irem numa festinha. No Matsuri. Uma fortuna, não sei Matsuri. Quê. Mas pro Comic Con eu paguei, contratei uma costureira que faz roupa pra monge, pros monges aqui de Curitiba, pra fazer a roupa dele, né? Cara, ter monge dele. Em Curitiba é mais assustador do que ter uma costureira. Exato. O quê? Monge em Curitiba? Ela faz os kimonos dos monges. Uma mulher craque, ela fez o um negócio. Mas que fantasia que ela fez? Ele foi de Zuko. Ele foi de Zuko. Que é o cara do fogo do Avatar. É, do Avatar. Da Nação do Fogo lá. O filho da Nação do Fogo lá. É o príncipe. Tem um olho vermelho. O cara que deu olho vermelho. Aí ela fez, cara, mas ela fez... Quando eu fui buscar a foto aqui, eu falei, olha, aqui a foto, levei o tecido, levei a bota pra ela forrar. A bota ficou profissional. Eu não fui com expectativa nenhuma. Eu falei, ah, ela vai fazer qualquer coisa. Cara, a mulher entregou o negócio. A mulher era, assim, campeã mesmo, craque. É, português também fez uma puta maquiagem de olho zuco. Não, aí a do box falou que eu precisava de látex. Pra fazer queimadura, não sei o que. Falei, ah, que manelato. Peguei um pancake azul e um vermelho. Fiz um degradê lá de queimadura e fez sucesso, gente. Bom, o Mondega saiu na fanpage oficial da Legend of Korra. Olha aí, foi maneiro. E a do box foi vestida de Arya, do Game of Thrones. Uh-huh. Também te mandou fazer, não com a mesma japonesa. A do box eu fui numa casa de fantasias e perguntei se a mulher fazia. E aí também... E a mulher fez maneiríssima. Ela ficou maneira também de Arya. Eu acho que a do box lembra a Arya, do jeito da assim. E aí ela ficou maneira, também fez sucesso. Mas o que eu acho maneiro lá, que eu curti, é que os caras, tipo, por exemplo, do stand da Nickelodeon, eles não ficam ali de bobeira. É, estavam ativos. Os caras, eles incentivam e, tipo, recompensa as pessoas que foram fantasiadas ou de cosplay, sei lá como é que se chama, do tema deles. Então, claro. Ou a Avatar da Nickelodeon, qualquer um que chegava da Nickelodeon via o André, ou dava ingresso pra ele numa festa privada lá do lançamento do videogame da Legend of Korra, ou dava brinde pra ele ganhou camiseta, pelúcia, livro. Arte. Maneiro. Não, tinha o livro custava $50 que eu via. Pô. A pelúcia custava $30. Ele viu tudo, porque ele tava fantasiado lá, de Zuko e tava bem feito. E ele saiu lá no Facebook oficial, né? Já falamos do isso. Legend of Korra. Foi na a festa, eu fui com ele, enquanto que o Azaga e a... Eu tava fazendo amizade. E a do box estavam lá sendo amigos do Peter Jackson. Eu fui pra essa festa lá, a festa foi maneira, boca livre, comida boa, comi pra cacete. Eu falei, opa! Na verdade, todo o sentimento é esse, né? Durante o evento, o carnaval dos nerds lá da Comic Con, é toda essa parada maneira nesse ambiente festivo o tempo inteiro, na cidade inteira. Sim. Você sai na rua, vai no restaurante, tá todo mundo nesse clima. A polícia aproveita pra ganhar doações lá pro instituto deles de polícia, de sei lá o quê. Eles batem foto fingindo que eu te prendendo, né? Então, tu doa $5 lá na caixinha. E aí a gente foi jantar e eu pensei assim, quer saber... Uma trollada de leve no Jovem Nerd. Antes disso, o senhor K tinha tirado foto com uma moçoina vestida de Witchblade, sem a luva. Seminua. Ela tava realmente muito indecente, cara. Sem a luva. Que absurdo. Tinha várias meninas com ousadas, vamos dizer assim. É. Com bunda de fora, mas essa Witchblade, ela essa tava... Essa dava pra ver quantas cesáreas ela tinha feito. Né? Assim. Eu vi o Fred com aquela cara de maluco, também tem essa foto no post. E aí, isso, de repente eu começo a receber mensagem no WhatsApp. Aí eu mandei a mensagem, falei, tá foda, o cara bebeu, tá perdendo a linha, postinho triste. Aí o Jovem Nerd, caraca, tá no nível de perder a graça, eu já não tá engraçado. Aí eu, lá vai ele de novo. novo. Aí o Jovem Nerd, putz. Isso no restaurante, né? Todo mundo comendo, bebendo, eu sentado ali na frente dele. É. Tudo bem. É, eu botei, ó, na rua, o cara tá sem noção. Aí o Jovem Nerd, caralho. Aí eu botei assim, dei um tempo, né? Eu escrevi, caralho, fudeu. Aí o Arijão já começou a ficar preocupado e botou assim, leva ele pro hotel. Aí eu respondi, peraí. Aí eu comecei a escrever assim, aqui é a Andrea. Fred arrumou confusão e o Dave foi tentar ajudar. Aí o Jovem Nerd, puta merda. Aí a Andrea, nem sei o que falar. Ai, meu Deus. Aí eu me passando por Andrea. Aí o Jovem Nerd, o que houve? Mil interrogações. Aí eu deixei passar alguns minutos e botei a foto do Fred sendo preso pela polícia. Alexandre, é como eu queria estar lá pra ver, cara. Puta que pariu! Porra, o cara. O Fred foi preso! E eu cheguei pra Agatha, falei, Agatha, o Fred perdeu a linha, bebeu, meu Deus do céu. Aqui, aí eu mostrei a foto pra ela, cara, ela tava, ai meu Deus, coitada, ela tava amamentando, deve ter estressado todo o leite. Caraca, aí eu falei, caralho, que merda, cara, o Fred. Aí eu pensei, cara, fudeu, o Fred perdeu a linha, foi preso, vai ser deportado, vai ter fofoca dessa porra na internet. Perdeu emprego. Vai chegar em casa, vai perder o emprego, vai acabar o casamento do cara. E comecei a pensar todas as merdas. Aí eu botei assim, o Dave foi ajudar e se ferrou. Aí eu mandei uma foto minha sendo preso pelos policiais. Aí o Jovem Nerd escreveu assim, o que que tá acontecendo? Aí eu aguentei, ele tava passando mal de rir. Aí eu mandei a foto do Materi sendo preso, do Box sendo preso. Do Almôndega. Aí eu botei, socorro. E o Jovem Nerd já tinha percebido, sabe? Escreveu, ah, vai se fuder. Aí ele mandou a foto de todo mundo. Eu mandei uma foto da gente na mesa rindo ali. Tomar no cu. Eu fiquei preocupado, caralho. Aí todo mundo tomar no cu. Todo mundo rindo. Cara, mas aí, cara, a Comic Con esse clima de descontração o tempo inteiro. E essa parada de você encontrar... Essa é a loucura, de encontrar a celebridade do nada. Eu tava voltando pro hotel. Na verdade, eu tava indo na loja do AT&T pegar mais crédito do celular, que tinha acabado. Ah, whatever, Dave. Eu gosto de dar detalhes para as pessoas se situarem. Tá ficando velho, né? Eu tava voltando no AT&T. Na verdade, eu tava indo no AT&T. Caraca, que whatever. E aí, cara, do nada, sai do carro Wesley Snipes... Caraca. E passa na minha frente e entra na porta dos fundos de um hotel. Eu não tive tempo nem de reagir. Wesley Snipes. Ele já passou, cara. Já foi, sabe? Uhum. E a Super Kate e Luferrino. Você vê esses caras assim, né? O Luferrino, né, é uma história um pouco diferente, né? De todas as outras celebridades. É, não é legal, não é legal. Luferrino não é um negócio que você diga, que legal, encontrei o Luferrino. Não é legal. Olha aí, Não tirar foto com você se você não pagar $40 pra ele. Não, ele não fala com você se você não ele pagar. Ele não fala, não olha pra tua cara. Ele tem uma mulher lá, não sei se é esposa dele, filha dele, não sei o que. É a mãe dele? Não, não é a mãe dele, cara. Se é a mãe dele, tá muito bem, porque... Não, é a esposa dele. Mas eu sei que... Esposa não, com o peguete dele. Eu sei que o Luferrino tava lá. Ela era até simpática. Ele era aquele babaca. O cara... Luferrino é o Hulk original da série. Pra quem não sabe. Eu vou te falar. Chega a ser até meio triste a parada do Luferrino, cara. Porque ele tá na lateral de um stand. Faz fila pra ele. Era um stand de quadrinhos. E aí, na mesa lateral, tava no Luferrino. Cantinho da rede. No cantinho, assim, sabe? Quase escondido. Ele não deve nem ter comprado ou alugado o direito. É, aparecia que alguém... Ah, deixa o Luferrino aí, sabe? É, fica aí nessa... Fica nessa lateral aqui, que é perto da porta. Ela eu não quero que ninguém passe pra pegar um quadrinho meu e saia correndo. Então você fica aí, tá? E aí, cara, não tinha fila, tinha três pessoas ali. É que só a galera mais velha que conhece, né? É o cara tentando achar dinheiro, deu um cartão de crédito na mão do Luferrino. O Luferrino não aceita cartão. O cara foi lá na IT, na máquina, sacar dinheiro pra bater foto. Cara, que coisa triste. Agora, olha só, é só a galera mais velha que conhece, certo? Como você falou. É. Então você concorda que ele tinha que ser um doce com quem vai lá falar com ele? É, acho. Eu também acho, porra. Porque, porra, se é só a galera mais velha, é um número reduzido de pessoas que está cada ano ficando cada vez menor. É. E o cara é escroto? Mas por que ele foi escroto? Eu perguntei pra Peguete do Luferrino. Eu perguntei assim, olha, eu quero bater uma foto com o Luferrino, eu vou pagar o que tiver que pagar. Os preços eram assim, $40 uma foto de Polaroid, merda. Ou $40 uma foto com a sua própria máquina, uhum, ou $60 o combo. Puta. Pra que alguém quer uma foto com a sua própria máquina e um Polaroid? Uma porra de uma Polaroid, cara. Quem quer uma Polaroid? Ele vendia também as fotos malucas autografadas lá. Mas aí eu falei pra mulher só, eu quero bater a foto com o Ferrinho, não vou pagar os $40, tá tranquilo. Só que eu queria que ele falasse Hello, Jovem Nerd. Aham. Uhum. Pro site e tal. Aham. Uhum. Ah, não vai ter problema nenhum, ele faz, pode fazer. Então, beleza. Aí eu dei $50 pra pagar a foto, né? Antes de, pra não ter dúvida que eu, não ia, que eu ia pagar pela parada. Uhum. Porque uhum, ela deu o dinheiro pro cara, ele botou na carteira e jogou $10 jogou, na mesa, assim. Jogou, não mesa, me entregou. Não entregou. Ele jogou na mesa? Jogou na mesa $10. Puta. E eu não conseguia cara, ver os $10. Aí eu falei, eu ficava, Dave, pega o teu troco, tá aí. E onde tá, onde tá? Só tava misturado nas fotos de Lu Ferreiro Musculoso, eu não conseguia ver o dinheiro. Aí achei, botei, guardei. Que ela deu pra ele, tipo, a pochete dele? Ele botou na carteira, ele abriu a carteira, tirou a carteira do bolso, botou $50 e pegou o troco. Nossa, que coisa triste, né, cara. Eu dei pra ela pra tentar evitar a situação desgraçada de pagar diretamente pro cara, sabe? Uhum. Então, dei pra ela o dinheiro porque achei que ela que cobrava. E ele tirou a carteira do bolso, guardou os $50. Cara. Não, ele podia pelo menos pegar e dar o troco na mão da mulher pra mulher devolver pro... Então, isso foi meio bizarro, mas tudo bem, vai, tudo bem. Ele não queria dar na mão, ele joga. Até aí eu tava achando legal, tudo bem. Eu achei meio esquisito isso, mas vamos fingir que não aconteceu. Aí eu fui lá até a foto do Ferrino. É certo. E aí ele foi lá, pôs de Lu Ferrino, e aí... Numa má vontade do caramba. Mas ele tava fazendo aquela... Mas ele era pose só. Ele é só porque ele, ele ficou 3 segundos, deu um tapinha no meu ombro. That's enough. Aí eu falei, jovem, né? E ele foi embora. Aí a mulher fez assim, deu os ombros, sabe? Ah, não posso fazer nada, eu sou Lu Ferrino. Caraca, que e eu fiquei triste lá com cara de idiota. Uhum. Paguei $40 pra ter foto com o Lu Ferrino. Eu falei, porra, tô com $40. E eu não quis falar. E é por isso que ele é Lu Ferrino e o Arnold é o Arnold. Sly é o Sly. E aí ele botou um plástico em cima das fotos e foi embora. Falou, let's go, não sei o que lá pra mulher dele. E aí saiu fora do stand? E foi muito triste, cara. Putz, cara. Saiu tocando a música do Hulk. Que tristeza, cara. Foi assim, ele Nossa. Foi babaca, mas o pior é que foi muito triste tudo, sabe? Assim, uh-huh. Toda a situação, toda Lu Ferrino situation. Lu Ferrino situation. Você sabe quem tá nessa mesma vibe? O Azaghal. Então, agora eu só vou cobrar e... O Sam do Senhor dos Anéis. Puta. O Sam cobra $50. O Sean Astin, ele tava lá. Pra te dar um autógrafo. Ele tava lá cobrando. Tava. Puta, que triste, cara. Foram os fãs que a gente encontrou lá, que vieram falar com a gente, que falaram que a fila do Sean Astin é $50. Puta. Falei, uma foto autografada. É muito bizarro isso, o cara ficar ali. Como é que você cobra $50 pro cara que tá lá pra te elogiar? Eu vou falar que eu não acho errado. Pronto, começou. Eu não acho totalmente errado. Caraca, que legal. Babaca, que babaca. Eu acho babaca. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.